Bate Bola Jogo Rápido, eu sou a Mari Ribeiro e eu adoro Maria Mole. Olá, eu sou a Ciana Lima e eu já quase morri com bala soft. Eu sou a Thaís Borja e viva os salgadoces e gulocrimes. Eu sou a Calista Jubile e quem bebe grapete, repete. Que ótimo! Luciano! Eu sou o Daniel Lorde Torresminho e meu reino para um chocolate surpresa com cartão de dinossauro. Nossa! Ai, que saudade! Eu sou o Vudu Reverso e a partir de agora o nome do real é bala. Me vê três balas aí. Meu Deus, que trágico! Ai! Que pesado! Uma lágrima! A ideia do cast era ficar bem alegria, crianças, doces, né? A ideia é que ele seja um pós-Halloween, né? Que onde as crianças vão degustar as balas e aí vem um fala de bala, tudo bem, né? Eu dou risada que eu perdi três rins, não vou rir por causa de três balas, porra! Ah. Ai. Alô, alô, Planeta Terra chamando! Alô, alô, Planeta Terra chamando! Diretamente do milênio passado. Esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. E acontece, hein? Acho que deu pra entender, né, gente? Agora vamos começar o cast mesmo. Mas antes da gente começar a discutir, né, exatamente o que é, eu quero dar as boas-vindas para as nossas duas participantes estreantes no Mileniados, a Thaís e a Calista. Salve de palmas, por favor, editora. Mas por favor, de onde vocês são? Onde vocês estão? O que vocês fazem na vida? Bom, eu sou a Thaís Botia. Eu dou meus pitacos no SciCast de saúde, nos qualquer outra coisa que eu souber. E alguns contrafactuais. Eu adoro arroz de festa, tipo a Jujuba fala. Uhum. Mas a gente é meio arroz de festa. Qualquer coisinha que a gente gosta de falar, a gente pede pra aparecer nos casts e também aparece. Então, tô lá no Portal Deviante, no SciCast, Contrafactual, tenho meu queridíssimo Derivadas. Gracinha. Oi. Que é onde a gente lê todos os e-mails e comentários que aparecem nos casts do SciCast, do Contrafactual, Spin também. Também faço Spin. E acho que é isso. É, você escreve texto também pro Deviante. Ah, é, escrevo texto. Desculpa, Deb, desculpa, linda. Desculpa, Deb, linda. Não esqueci de você, não. A Thaís tá no combo SciCast, Portal Deviante, ela é. E você, Calista? Ah, eu sou a Calista, eu sou madrinha do Missangas, foi lá que eu conheci a Mari. Isso. E sou intrometida, a Mari perguntou quem quer gravar, eu falei, eu quero, quero, quero, ainda mais doce, né, a pessoa é pequenininha, adora um doce. E eu estou aí com um projeto, talvez um canal no YouTube em breve. Novidade. Mas quem quiser pode me seguir lá no @ surto psicótico. No Twitter? No Twitter e ver as minhas maluquices. Eita. Apesar de que eu coloquei cadeado. Ah. Pra autopreservação. É seletivo quem vê a sua maluquice. Tenta ver minha maluquice que eu decido. Deixa eu ver, você não está apto, sai. Não, você não. É que no momento tá complicado, né, a vida, então... Ela analisa primeiro, você pede lá a solicitação pra seguir ela. Ela, essa pessoa ainda não surtou ainda, não é um surto psicótico, não vai me ver ainda. Se tiver a bandeirinha do Brasil, tá fora. Que tenso. Não tem como sair desse tema, Mari. Não tem como. Não tem. Todo mundo preocupado de levar dinheiro, né? Tudo bem. Não, assim, né? Então. Então, eu, né, como host, virei assim: vamos falar de um tema muito leve hoje. Vamos falar de doces, né? Antigamente, nostalgia, tudo. Quem disse? Tô aqui suando já pra manter o tema. E nem começou. Muito bem lembrado que esse ano. A ideia do cast hoje é falar sobre doces, refrigerantes, etc. A gente vai falar do passado e do atual, né? E, por favor, pessoas que estão ouvindo a gente, deixem comentários, conversem a gente no Twitter, que vai estar todos os Twitters no final. Mas, para começar, eu quero puxar o refrigerante de antigamente E qual que é o nome do refrigerante? Refrigerante, né? Que a Calista citou, como que é? Grapete. Grapete. Era grapete de uva, mirinda de laranja. Gente, meu cabelo branco até. Saltaram. E crush, tinha o crush. Crush, também. Crush era isso, é. Na minha época, ela era crush que a gente falava, né? Não é. Crush. Ah, continua sendo, minha filha. Continua sendo crush, só mudou o significado agora. É, só que hoje não é mais refrigerante de laranja. Tem a Suquita também, da mesma linha do outro, não? É, tinha a propaganda famosíssima. Ah, essa eram todos os de laranja, né? Do tio da Suquita, aquela... porcaria. Sim, era fantástico, né? Quem não lembra? Eu lembro da Suquita antes do tio da Suquita, bem antes, assim, na época, basicamente, tinha três tipos de refrigerante na Bahia. Ou era Coca-Cola e seus agregados, ou era a Suquita e os seus agregados, que era Pepsi, a soda limonada, etc. Ou era Tubaína, na garrafa de cerveja ainda, treinando a juventude para o alcoolismo. Ah, a Tubaína era roots mesmo. Pra quem não sabe, todos esses refrigerantes, na verdade, eram todos em garrafa de vidro, né? Uhum. Não tinha refrigerante de lata, né? Era mais difícil. Lata tinha. Mas... ela foi um pouquinho depois, né? Tinha, mas era lata, não era lata de alumínio. Era lata, umas lata grossa, num negócio que era, tipo, mó difícil de você amassar aquele treco e tudo. Era tipo uma lata de, sei lá, elefante, sabe, gente? Tipo, quase. Mais ou menos isso mesmo. É. Eu lembro lá na Bahia que a lata era caro, assim, pelo menos na minha região, era coisa de bacana, de rico, sabe? De barão tomar refrigerante em lata. Porque não encontrava em todo lugar. Todo mundo só tomava garrafinha, né? Ou na garrafa de 290 ml, ou o litrão, né? Que você tinha que ter os cascos em casa para poder levar e trocar, né? Ah, eu adorava fazer isso no fim de semana. Adorava levar o engradado de Coca-Cola. Era, tipo, ponto alto do fim de semana. Pegar Coca-Cola nova. Não, e o engraçado era que o refrigerante era de 1 litro e dava para a família inteira. Dava. Mas tinha que dar, né? Dava, porque era controlado, né? Claro. Menino toma copão de refrigerante. Era um copinho pequenininho. E mesmo assim não pede não pra não quebrar os dentes. É. Vocês lembram que tinha umas artimanhas pra tampar a garrafa depois? Ai, minha mãe pra tinha. Minha mãe tinha uma tampinha de plástico que ela colocava na garrafa. Tinha uma tampinha de borracha que você colocava e tinha uma alavancazinha pro lado. Isso. E era tirar o ar de dentro pro gás não sair. Não adiantava nada, né? Depois que você ia tomar depois, era a mesma coca xoxa de... Eu tenho uma tia que tem uma manha. Ela tinha uma manha pra trazer o gás de volta. Uma dessa tia de terceiro, quarto, quinto grau, sabe? Ela pegava a garrafa, tirava da geladeira, aí sacudia um bocado e fazia. Nossa, isso me dá... um óbvio. Nossa. Era só pra fazer o barulho? Segundo ela, era pra botar o gás de volta, porque era a prova do gás era pra fazer. Gente, que maluquice. Mal sabia, ela tava tomando um chá gelado. E colocar a colher da garrafa. Eu já vi isso também. O que era isso? Eu tenho a sorte com esse negócio de refrigerante, porque meu pai e minha mãe bebem cerveja pra caramba desde sempre. Aí eles compravam quantidades industriais de cerveja pra eles tomarem e falavam, não, o Daniel precisa beber alguma coisa. E aí comprava Coca-Cola pra mim e eu bebia o tanto de Coca-Cola que eu queria. Eu nunca fui. Mentira, um problema. Rapaz, sua mãe tomava Tubaína, que era pra... Não, era Coca, minha mãe é viciada em Coca-Cola até hoje. Então tem Coca-Cola de vidro, principalmente. Aí ela vira e fala assim, não, tô com sede de Coca-Cola, sabe? Sede de Coca-Cola. Isso é muito viciado. Eu também tenho, não posso negar, não. Essa sede é inacreditável. E falando dos refrigerantes de garrafa, na época também, não era pra gente tomar. Aí tinha saído a Coca-Cola com aqueles vidrinhos petitim, o engradado vinha com 6 bonitinho da Coca-Cola. Quando eu vi esse negócio aqui em casa tinha, né? A primeira vez que eu vi, eu falei assim, nossa, que sensacional. Coloca na geladeira, gente. Né? Todo mundo lembra o que que é, né? Era um enfeitezinho. A Mini Coke. Isso. Isso. Colocar na geladeira, mas não, né? Até que depois de um tempo eu descobri que não. Como que eu descobri? Mesmo tampadinho, Sei lá por quê. Não, não abri não, Sô. Começou a evaporar, tipo, tava um nível de líquido na garrafinha e depois de um tempo começou a diminuir. E, tipo, a garrafa não foi aberta nem nada, né? Aí eu falei, ah, pô, que mistério é esse? Eu nunca descobri o que que tinha lá dentro de verdade. Mas sumiu, evaporou tudo. Eu abri. E bebeu. Era uma água suja. Não, a gente não bebeu. Mas a gente abriu em casa. Fazia o tsss. Ou não? É, não, não fez. Que era uma água suja. Ô Mari, mas você que conhece o Paraná, você deve conhecer gasosa. Não conheço gasosa. Ah, não acredito. Porque minha família é do norte do Paraná, então nunca vi gasosa, mas já ouvi falar dela. Mas explique, explique. Gasosa é um refrigerante que tem no Paraná. Né, que só, eu só vi, é tipo uma tubaína mesmo, só vi no Paraná. E aí tem de diversos sabores. Mas a minha favorita é de framboesa. Nossa, que é não. Pink. É tipo Guaraná Jesus. Toda região tem, né, seu tubaína. Que Uberlândia é o refrigerante de bala chita. É refrigerante bala chita, chama Guaraná Mineiro. Bala chita mesmo. Não, gente, não estraga isso, não. Mas é que tá, pera lá. A tubaína, ela tem um sabor. O sabor de tubaína. Esse negócio de sabor tutti-frutti, não sei o que, vem depois. Ah, não, isso é mentira, é verdade. E ela era parecida com a cerveja, inclusive. Não, ela parecia era na garrafa da cerveja. Não, não era só a garrafa, a bebida parecia mesmo, a mesma cor da cerveja. Sabe? Por isso que eu falo que era treinamento. Entendeu? Gente, mas vocês lembram que tinha um Guaraná Brahma? Tinha? Sim, Guaraná Brahma, tomei muito. Guaraná Brahma e Guaraná Thaí. Guaraná Thaí, exatamente. Soda limonada ou refrigerante. Ah, eu gosto de soda até hoje, gente. Mas o melhor de todos, o grande imperador dos refrigerantes, chama-se Guarapã. Um Guaraná de maçã de BH, que é... Nossa, eu fui na fábrica da Coca-Cola e eu tomei 14 copos. Não. Foi maravilhoso. Eu já tomei Fanta de maçã e realmente era muito boa, viu? Não gostei, nunca gostei. Não gostei também. Nossa, eu adorava. Era Fanta de maçã, citros e de morango. Essas Fantas apareceram na época que eu tava na faculdade, elas só serviam pra colocar vodka. Cara, isso tá... também é verdade. Aí uma coisa que eu sinto falta. Esses experimentos que a Coca-Cola faz usando a Fanta. Porque nos outros lugares do mundo, ela faz as Fantas mais escrotas. Fanta óleo de fígado de bacalhau, sabe? Ela bota só sabor escroto, que é pra testar. Mas aqui no Brasil, ela é conservadora. Deixa eu te contar. Se você vir pra São Paulo, né? A gente encontra você ali, a gente vai lá na Liberdade. E lá tem umas vendinhas que você acha Fanta de abacaxi, Fanta de cereja, Fanta de blueberry... Framboesa, morango, isso tudo. Eles tudo trazem coisa. Tem tipo Cherry Coke também, é tudo umas lojinhas de importados. É. Assim. De pensar também... que é um refrigerante que foi feito pra vender Coca-Cola pra nazista, né, cara? É. Olha, voltando ao tema. Mas. Tô zoando, não. A Fanta Coca-Cola queria vender pra todo mundo, aí foi vender com outro nome que não Coca-Cola. Aí na Alemanha nazista vendia esse Fanta. Faz sentido, a Coca é Vou loura. Vou procurar aí. Essa Coca não é Fanta. A Fanta é uma Coca ariana, loura. Eita, gente. Aí, só que lá na Liberdade também você acha refrigerante de chup-chups. Alguém lembra o que é chup-chup? Chup-chups. Esse nome é familiar. Nossa, em BH, chup-chup é sacolé. Não, não, mas não era esse chup-chup que você tá pensando. É aquele chup-chup. É aquele de doce e leite? Não, é o pirulito. Ah, o pirulito com sede. Chupa-chups. Chupa-chups, isso mesmo. Tem refrigerante de chupa-chups na Liberdade, gente. Isso eu não conheço, não. Também não, isso eu não tive coragem, de verdade. Porque O pirulito você conhece. É aquele, o do pozinho radioativo do sede. Não é esse também, não. Não, o de pilink, não. É um pirulito normal com grife, cara. É, não, ele foi revolucionário, que na época que ele saiu, ele teve um sabor iogurte, porque era leite com morango, tipo assim. Entendi. Entendi. É um Nutella raiz. É, Nutella raiz. Lembra desse pirulito que ele vem dentro de um saquinho com uma figurinha do Pokémon? Sim. Ou do Power Ranger, alguma coisa assim. Das Spice Girls, lembra do pirulito das Spice Girls? Cada lugar ele tinha uma figurinha. Na minha época era das Spice que eu fazia coleção, adorava. Eu fazia também. Eu devo estar enganado, Mas eu acho que nessa época eu já devia estar procurando emprego, isso tá me deixando triste. Tava gastando minha mesada com produtos Pokémon. Eu lembro da Guaraná Antártica que vinha com um pequeno Pokémon no meio de uma Pokébola. Tenebroso. Nossa. Teve isso? Teve. Sabe a pitulinha? Aquela pequenininha da... Da Guaraná Antártica? Então, eu já estava na fase de engorda, minha mãe não deixava eu tomar mais refrigerante. Ah, e aí a tampa dele era uma Pokébola. Aí você abriu e era um Pokémon. Eu me achava velha demais pra esse tipo de coisa. Sabe, adolescente chata que se acha muito velha pra esse tipo de coisa. Mas no canto tava lá contando as moedas. Assim, eu acho que vou lá comprar e vou guardar esse Pokémon aqui, ó. E ninguém vai ver. Não, o pior é que eu não comprei mesmo. Silana, isso aí a gente só faz depois de uma certa idade, entendeu? Depois que passa a adolescência, que passa a vida adulta, aí você vê que a vida adulta é uma merda, aí você quer voltar pra adolescência. Aí quer jogar videogame, quer comprar brinquedinho. Eu já tô nessa fase. É, mas essa fase é indeterminada. Eu tô nessa fase também, ué. Eu tô nessa eternamente. É, eu também. Acho muito da hora comprar os brinquedinhos. Sim, minha mãe fica louca comigo, que eu tenho uma prateleira inteira de brinquedo. Então, acho que a gente falou de todos os refrigerantes, ou tem mais algum refrigerante a ser lembrado? Não, né? Não, eu só fazer uma menção honrosa a Pepsi Twist, que é um refrigerante antigo que eu adoro. Sinto muito, mundo, eu adoro. Eu também, cara, tamo junto. Nossa, que eu não consigo com ela. Não, gente, Cherry Coke. É, verdade. Eu nunca bebi Cherry Coke. Nossa, como eu gostava de Cherry Coke. Nossa, eu acho aquilo gosto. Muito enjoativo. Aquilo tem gosto daquela cereja de chuchu. Não, pra mim aquilo lá tem gosto de, voltando aos pirulitos que eu falei, pirulito pateta de cereja. Nossa. Caralho, como que é paladar da Marina é específico, né? É, cara. Ela, não, aquele refrigerante tem gosto do pirulito do Mickey que eu chupei em 13 de abril de 87 e eu lembro que era noite de lua cheia. Caralho, velho. Eu tenho anotado no caderninho, você acha que não? Às 11 horas. Ela tem agenda que ela guardou a figurinha do pirulito. É. O fulaninho me entregou o pirulito. Ah, então, é. Pirulito tinha notas de açúcar, um retrogosto de glicose queimada. Sommelier de pirulito. Notas de acidulante, ácido lático e tiquinhas de corante. Diferente do que possa parecer, ele não tem gosto de pateta. Quanta coisa errada nessa frase. Ela sabe até a espécie da formiga que tava no pirulito. Não, passou por aqui uma formiga da espécie Antera putarias. Tinha 12 dias essa formiga. Ah, te lascar, pai. Já que a gente tá falando de pirulito, qual é o chiclete que vocês lembram daquela época que Big, que Big marcou? Big Big, porque Big, sempre Big. Fui pobre. Era barato. Big Big e Babalu. Ping-pong. Chiclete Mini Adams, vocês não lembram? Demais. Nossa, que metade da caixa tem um chiclete gigante na boca, meu Deus. Coisa horrorosa. Cara, e Rui Invictus, aquele que era dos ovinhos. Que vinha numa cartela de ovo. Nossa, vinha, parecia uma bandejinha de ovo, né? Meu pai não deixava a gente mascar chiclete, então a gente tinha que mascar escondido. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma coleção de figurinha de Plock Monster. Não, Plock Monster, é mesmo. Não, Plock vinha sempre alguma coleção de figurinha, né? Eu lembro quando saiu das tatuagens, que a gente, aquela merda daquela tatuagem de água que a gente passava, e era 3 dias pra tirar aquela porcaria depois. Era. Na escola onde eu estudava, lá em Barbacena, tinha, assim, a galera vendendo, né, na porta da escola. Aí teve um surto lá na cidade de que todo mundo que era desconhecido queria te roubar pra pegar seus órgãos. Nossa senhora! Sempre tem. É. Aí, não satisfeitos com essa situação deles roubarem as crianças pra pegar os órgãos dela, no chiclete que eles vendiam, eles colocavam droga. Não, mas não era droga no chiclete, era droga na tatuagem. LSD. Nossa, cara. Era. Aí chegava loucura, em casa e não podia, tipo, minha mãe falava assim, vocês não vai colocar estranho e tal, não sei o quê. Aí a gente fazia à noite, que nesse período ela trabalhava à noite, né? Aí eu e meu irmão, a gente fazia tatuagem assim, no braço, na mão, o que for. E aí a gente dormia com a tatuagem. No outro dia passava o banho inteiro esfregando pra tirar. Aquela tatuagem ficava tudo vermelho. O Brasil sempre foi um zapzão, né, cara? Loira do banheiro, velho de saco. Palhaço te levava pro avante, oferecia balinha. Era. Tem história do pipoqueiro que colocava cocaína no pó. Véi, a grana de cocaína que o pipoqueiro ia gastar, véio, pelo amor de Deus. Pois é, você gostou dessa pipoca? A pipoca como sal, sabe? Pra, tipo, viciar os meninos. A pipoca ia custar caríssima. Ninguém pensa nisso, assim, né? Ai, o chiclete é 10 centavos, 5 centavos na época. É. Não, mas essa porra tem LSD. Ô filho da puta, tu só tá com um LSD, desgraça. Pra vir dizer que tem no chiclete. Daquele mundo de chiclete, ping-pong, babalu, Big Big, que era o que você encontrava na esquina, né? Aí você ia no shopping, assim, tinha aquelas lojinhas próprias dos Estados Unidos. Aí tinha aqueles chiclete que parecia fita, chamava Bubble Tape. Era caríssimo o negócio daquele chiclete e não era tão gostoso igual um ping-pong, não era tão gostoso igual o Big Big. O gosto dele, o açúcar dele acabava rápido e ele ficava muito duro. Ele ficava duro. É. Eu lembro desse, eu ganhei de aniversário e falei, eu não quero mais não. E tinha um band-aid, tinha um que vinha uns band-aid, cara, que ideia. Fazer chiclete de band-aid, mano. É. Agora, o único chiclete que eu sinto realmente falta é do Babalu de Amora. Não lembro desse, não. Sério mesmo, o Babalu de Amora era a coisa mais gostosa do mundo. Eu não sei. Pra mim era de uva. Vocês lembram da propaganda do Babalu Banana? Sim. Era muito ruim mandar o Babalu. Era. Eu lembro da musiquinha até. Não. Como é que era a musiquinha? Nada mais gostoso que um Babalu Banana. Babalu Banana que chegou. Que recheio! Babalu Banana que chegou. É tipo o daquela música do Beetlejuice? É. Exato. E as pessoas saíam dançando no meio do comercial, era muito louco. É tipo o Beetlejuice mesmo, cara. Era muito bom. Vou só contar uma coisa desse chiclete fita, porque quando eu era criança pra adolescente, eu tive que colocar aparelho. E aí amava chiclete, como qualquer outra criança. Uma vez a minha mãe comprou esse chiclete de fita pra mim e ele ficou. Quando eu coloquei o aparelho, ele ficou em casa, eu não pude usar. E muito teimosa, várias vezes eu comi chiclete e o aparelho caía. E aí minha mãe chegou uma hora pra mim e falou, não, não vai comer mais chiclete, vamos esconder os chicletes, não compra mais chiclete. Mas eu escondi esse de fita em casa, para o dia feliz da vida, a hora que eu tirasse aquele aparelho. Nossa. E era um aparelho que era meio rápido de tirar. O fixo, o normal, eu usei por 5 anos na vida. Mas esse ficou 6 meses. Só. A hora que eu tirei esse negócio, eu fui seca nesse fita que eu tinha guardado na gaveta, seca, seca. Falei assim, eu vou levar ele pra escola e dentro da escola eu vou comer esse chiclete, porque daí minha mãe não vai ver que eu tô comendo chiclete, né? Tipo, bolei o plano infalível. Uhum. Cara, o negócio derreteu na minha boca. Ah. Ele ficou tanto tempo guardado. Ele ficou nojento, nojento. E assim, sabe quando você tá na escola, você levanta a mão pra ir ao banheiro, o professor fala não. E eu com aquele negócio derretendo na boca. Imagina a frustração. Cara, eu chorava. E o gosto que fica é horrível. Era um gosto de velho, gosto de gaveta. Aquele gosto de coisa guardada dentro de gaveta, sabe? Tipo, talher mal lavado dentro de gaveta. É. Era o gosto disso, com um gosto falso de tutti-frutti qualquer, com uma coisa, tipo, derretida. Que eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro. Eu quase vomitando, a aula acabou, eu só consegui ir até o lixo da sala. Nossa. Cuspi Nossa. Aquele negócio horroroso. Ó, esse chiclete de fita, eu sequer me atrevia a sonhar com isso. Lá perto de casa, na minha região, o lugar mais próximo que tinha dessa coisa era no aeroporto de Ilhéus. Então, às vezes, a gente morava muito perto do aeroporto, a diversão da gente era ir para o aeroporto ver avião, né? e tinha esse chiclete. Eu não tinha permissão de sonhar com isso. Se eu sonhasse com isso, minha mãe me batia. Porque era muito caro. Era caro. Pra mim, o chiclete que eu sinto... Eu não vou dizer assim que eu sinto falta, mas é um que eu encontrei uma vez só na vida e nunca mais encontrei. Lembra dos Revitos? Lembra quando saiu a versão grandona dele? Aquele chiclete de bola aqui que é gigante. Era um desse. Eu não lembro exatamente qual era o sabor, mas o gosto era de jaca. Eu achei um chiclete de jaca. Mas era muito bom. Só que provavelmente foi acidente. Alguém tentou fazer tutti-frutti ou qualquer coisa, errou a mão e saiu com gosto de jaca. Mas era muito bom o chiclete. E eu nunca mais encontrei isso, esse chiclete. Se alguém aí estiver ouvindo, souber onde tem chiclete sabor jaca, me avisa. Olha, tem um chiclete que a gente não falou também, que é aquele azedinho, que também era maravilhoso. Azedinho doce, era bom demais. Que ficava naquele era um filetinho assim, era muito Estados Unidos aquele chiclete também. Era tipo chiclete de fita, né? Só que vinha só os pedacinhos. E era gostoso. Nossa, era gostoso mesmo, viu? É. Deu água na boca agora. Eu tô com uma dúvida. Mentex é bala ou é chiclete? Eu acho que você chegou num ponto agora que a gente vai falar que é justamente as balas que são chiclete. Ou melhor, balas que têm chiclete. O Mentex, você mastiga ele que nem chiclete? É chiclete, né? Não, não, Mentex é bala. Tem bala que tem chiclete. Vocês lembram dessas balinhas? Mentex não é chiclete não, gente. Pera aí, revelação. Mentex não é chiclete não. Pra mim, tudo que você engole é bala. Então, todo chiclete é potencial verdade. Bala. Minha teoria. Cara, eu conheço gente que engole chiclete. Olha, a gente pode entrar naquela discussão, né? Verde azulado ou azul esverdeado. Acho que é bem por aí, né? Tipo assim, é chiclete ou é bala? Tempo, é. Até por uma coisa, chiclete você não engole porque senão entope sua barriga. Gruda as tripas. Nasce um pé de chiclete na barriga. Eu nunca entendi onde tá a desvantagem disso. Também não. Talvez nascer, né? Tipo, como, por onde ia sair o chiclete? Que novo. Pra mim, Mentex era chiclete, porque tudo que... Quase tudo, né? Dessas balas que vinha com o nome de goma, era goma de mascar. Então é chiclete, não? Gente, eu tô chocada, sério. Mentex pra mim era chiclete. Mentex é bala. Você não comia? Você não mastigava Mentex? Tá, a gente tá falando isso, mas alguém explica o que era o Mentex, né? Que a gente boa tá pergunta. O Mentex é goma confeitada. Goma é chiclete. É, gente. Goma é chiclete. Mas eu engolia Mentex. Nossa, nunca pegou minhas tripas. Não, é que tá. O chiclete é goma de mascar. Ou seja, chiclete é goma. Mas nem toda goma é chiclete. Ah, verdade, porque tem goma que é jujuba. De engomar a roupa, que a gente não vai mascar. Mentex é chiclete. Pra mim é chiclete também. Não, mas gomete é uma bala, tipo jujuba, e é uma goma. Então, gomas, não necessariamente é chiclete. E bala de goma, é verdade. Bala de goma, e aí? Bem lembrado. E agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que esse caminho é um lado meio cinza, sabe? Igual eu não, falei, é um verde. Biscoito ou bolacha? Não. Tem um critério objetivo, sim. Eu sei, velho. Um critério objetivo. Se você chupar até o final, ele derrete eita. Todo. Mas é isso, cara. Eu ia fazer uma pergunta pior ainda. Você engole no final? Você engole ou coça? Exatamente. Esse é o critério. Se você engole. Esse é o critério. Se cuspir é chiclete. Ok. Isso aí, eu gosto de análises pragmáticas das coisas. Tinha aquelas balinhas que eram chicletes, igual o Budu mencionou no início, né, desse assunto polêmico. Tinha as balinhas que, no final, você chupava e depois você cuspia. Que horror, só fica ruim, gente. Que era bolete. Quem não lembra do bolete, sabor? Cara, tem um funk com bolete. Que é bolete! Que é... Solta aí, DJ. Toma. Que é bolete. Ô, velho. Deus me perdoa, né? A quinta série entrou aqui, cara. Nossa, foi bom. Mas se fosse só em você, tava bom. Não é? Mas eu não lembro dessa bala aí que a Cassiana falou. Bolete? Que eu não vou falar o nome. Ah, Bolete. Era gostosa pra caramba. Sim. Não lembro. Ah, agora eu lembrei aqui, gente. Tinha uma bala na Bahia antigamente que o nome da bala era Chibiu. E aí, quando lançaram essa bala, obviamente que o baiano foi lá e fez uma música. Procure depois a música, que eu não vou cantar. Mas a letra era: já chupou Chibiu? Chupei. Gostou do Chibiu? Gostei. Ah, é uma bala, é uma bala. Quem provou não vai esquecer. É gostosa, ai, na boca vai derreter. Eu lembro dessa porra dessa letra até hoje, cara. Porque, obviamente, como qualquer menino capiroto daquela época, eu cantei isso ad infinito. É, e nem tinha ideia do que se tratava. Não, já fazia ideia, Marina. Já fazia e achava engraçadíssimo, morria horrores dessa merda. Ah. Principalmente cantar isso na frente de minha avó. Nossa. Ô Cassiana, você falou da bolete, não explicou o que é bolete. Eu tentei, Ciana. Eu tentei te salvar. Foi mal. Eu vi. Olha aqui, deixa eu explicar. Por que eu tô pedindo pra Cassiana explicar? Estamos numa mídia auditiva. As pessoas não estão vendo o que é um bolete. Precisa de descrever. Sinto muito, gente. Bom, a bala bolete... Bolete é o nome da bala. Oh, man, já aliviou meio mundo de ouvinte agora, sabendo okay. Que é o nome da bala. A bala bolete era como qualquer outra bala, a Skis, por exemplo, só que sabor tutti-frutti. Uhum. Além dela ser sabor tutti-frutti, no final da bala tinha um chicletinho minúsculo. Ela virava um chiclete. Na verdade, ela não virava, né? Ela vinha um chicletinho lá dentro e era um chiclete de tutti-frutti também. Era minúsculo o chiclete. Era tipo... É que nem os mini chiclete, equivalente a um mini chiclete, sabe? E acabava o açúcar em 2 segundos. Exatamente. É. Aí você tinha que cuspir fora, por isso bala bolete. Você tava indo bem, até um mal bem puro. Isso deu uma escorregada. Não, só pergunta, vocês nunca botaram açúcar no chiclete, não? Pra prolongar o chiclete? Não. Já. Já fiz isso. Caramba, cara. Açúcar, você tá comendo chiclete, você pega uma colher de açúcar, taca na boca e começa a mastigar o açúcar junto com o chiclete. Pra voltar o sabor? Fica doce só. Fica doce. Cara, isso é muito gambiarra. Não é? Eu nunca fiz isso também. Uai, cara. Criança pobre, meu filho, a gente tinha que... Não tô reclamando, não. Eu tô extasiado com isso, bicho. É uma gambiarra maravilhosa. Quem nunca guardou o chiclete no freezer? Congelador. Nossa, nunca tive essa ideia, gente. Vocês nunca tiveram? Nossa, fiz muito. E voltava o gosto por alguns segundos. Eu botava o açúcar. Nossa, gente, que engenhosas. Não é? Crianças engenhosas. Antigamente, certo, era tudo racionado. Ah, minha filha, se eu jogasse chiclete fora, não tinha outro, não. Tinha que durar. Sabe aquela menina da fábrica de chocolate do filme? É exatamente o que eu pensei. Só que ela era nojenta, guardava atrás da orelha. Guardava no freezer. Nossa, atrás da orelha não, gente, pera lá. Eu, como eu contei que meu pai não deixava pra gente mascar chiclete, assim, a gente só podia mascar o chiclete enquanto ele tivesse açúcar. Então, os tontos sempre aprenderam. Acabou o açúcar, a gente joga o chiclete fora. Uhum. Vocês nunca tiveram que viver. Só pra encerrar sobre chiclete, a gente não falou do Trident, que tinha N variações e agora tem mais variações ainda de sabores. E o Trident... Ele durava o sabor muito mais. E se você congelasse ele, ele era o melhor pra congelar. Ele não perdia a textura. É verdade. Não, tinha um mito do Trident. Era que o papel, ele era comestível. Ele era comestível. Esse mito. Lembra disso? E aí, isso não. E aí eu lembro que uma menina falou isso pra mim em alguma escola que eu estudei. Falou assim, o papel é comestível, você pode comer o papel do Trident. E lançou o chiclete embrulhadinho ainda na boca. E eu tô assim... Mas, assim, papel serve pra você proteger, né? Tipo, de verme, sei lá, né? Minimamente. Na hora que você abriu ali, né? E aí eu tive essa preocupação, juro. Ela falou assim, não, mas todos os papéis também são esterilizados, assim como o chiclete. Aí eu, pra quem tu põe o papel, gente? É, ela, não faz sentido. Pra dar mais sabor. Aí eu acho. Tá bom. Mas essa criança é inteligente, né? Porque eu, a primeira vez que me falaram, eu taquei o chiclete com papel e tudo na boca. Nossa, e pronto. Não. Comi muito papel de Trident. Mas, gente, é muito esforço da pessoa pra justificar a cagada. Não porque é? Se ela já na boca, ela já viu que deu merda. toda essa história que ela tá te contando aí é pra evitar a vergonha. Dela mesma ter comido no papel. Exato. Porque, eventualmente, assim, né, não sei vocês se já comeram papel, eu não. Mas, assim, uma amiga minha... Não por querer. Uma amiga minha uma vez... Não, ela, eu vi ela fazendo isso. Aham, no espelho. Não, é sério, não fui eu. A menina na faculdade deu um Trident pra ela, né? Falou assim, você sabe que pode comer o papel do Trident, né? Eu, você tá louca? Ela, não, olha só, jogou na boca, né? Eu fiquei vendo a reação dela, né? Tô assim, de boa, olhando pra ela. Aí ela começou a mastigar e fazer aquela cara meio feia, tipo, fiz merda, sabe? Porque a textura do papel, acredito que não seja lá essas coisas, né? Tipo, papel não é pra se comer. Mas assim, eu confesso que eu fiz isso. Ai, meu Deus. Mesmo eu me questionando a amiga de toda tanta forma, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, na hora que eu comprei um Trident novinho, o primeiro que eu peguei, aí esse, assim, pra mim não estava contaminado de germes, aí esse eu fui comer. E realmente muda muito a textura do chiclete. Tipo assim, não é pra fazer isso, gente. Mas o Trident, eu lembro uma vez que eu fui, que assim, o caminho da minha casa até a escola, eu sempre atravessava a rua, subia o morro, atravessava, descia o morro, virava, tava na escola. Antes do primeiro morro, tinha uma padaria, que chamava Padaria da Vovó. Aí eu passava nessa padaria, comprava o lanche pra levar pra escola, né? Só porcaria. Aí, um dia eu cheguei e falei assim pra moça, eu não, né? Meu irmão chegou pra moça assim, falou assim, moça, eu quero o Trident de canela de menta. A moça, hã? Qual que chiclete é esse, né? Tipo, aí ele repetiu, canela de menta. Aí ela, ué, mas esse não tem. Ele, moça, me dá esse aqui. Apontou pra ela, né? E ele, na verdade, ele queria o Trident de hortelã. Só que a história do canela de menta é porque a minha mãe, ela sempre gostou do Trident de canela. E um dia ela chegou e falou pra ele, né, sobre o Trident de canela, só que ele confundiu na cabeça dele, achava que chamava Trident de canela de menta. Aí tá, um dia, o ano passado, eu voltando de São Paulo com a Marina, aí a gente passou nesse posto Graal, e não é que eu vi o Trident de canela de menta, os dois sabores juntos. Aí eu comprei, tirei a foto pro meu irmão e falei assim, olha, você não estava de todo errado, existe o Trident de canela de menta. Era um visionário. Era o visionário. Devia ter patenteado, eu estava rico. É. Uma pergunta pra vocês aqui. Tem uma bala que eu duvido que vocês consumiram, mas que muita criança, só os iniciados consumiram. Eita. Quem já comeu sabonete? Caramba. Ah, pelo amor de Deus. Não. Nunca deram dentada no sabonete quando criança? Não. Ah, eu já, depois de velho. Daniel, porra. Tô zoando não, cara. Minha mãe comprou um sabonete, eu não lembro o nome dele, mas ele tinha cheiro de chiclete, de tutti-frutti, um trem muito louco. Aí você tava bêbado, né? Porque tem que estar uma dica. Ah, mas isso aí não precisa nem falar. Aí eu fui dar uma lambidinha, assim, eu falei, valeu a pena. Minha curiosidade foi boa. Ah, entendi. Mas a gente já tá nas balas agora? É, não, que a gente tá andando assim, pulando a tortos. É porque entre bala e chiclete, né, e pirulito, tem todo um contínuo, sabe? É a linha tênue, a gente já definiu isso. Qual que é a diferença de onda de bala e chiclete? A diferença é que a bala você engole, o chiclete você cospe. É, e o pirulito você chupa. E o pirulito... E o pirulito com chiclete? Você chupa, depois cospe, tá vendo? Critérios objetivos, a gente consegue descobrir qualquer coisa. Cara de prática. A gente tá pensando que queria fazer um cast sobre doces antigos. Na verdade, a gente tá fazendo um dicionário pornográfico. Não, tá um rosfalho por você. Imagina cabeça. Quando a gente chegar no pirocóptero. O pirocóptero, além de chupar, você gira. Senhor, amado. A minha avó comia uma bala, que era aquela bala Kids de anis. Alguém gosta daquela porcaria? Não. Eu gostava disso. Você gosta? Aquilo pra mim é gosto sabonete. Era uma azulzinha. Aí, ó. Era uma azulzinha, é. Ela realmente tinha o gosto de sabonete. É. Eu sei, já comi sabonete. Ai, eu. Eu sei, já comi sabonete. Não, nunca ia a bala comer o sabonete. Maluco. Jujuba, né? Não, jujuba, eu te adoro, não é isso. Mas a gomete, a goma, a de anis, que é azul, é a pior de todas. É a pior. Nossa, sim. Cara, coisa horrorosa. Eu gosto dela. Eu jogo ela fora. Anis é uma planta desnecessária. Sim. Não, eu gosto dela justamente pra ter um gosto diferente das outras, né? Então não fica enjoativo. Mas você lembrar do sabonete, né? Tem uma bala muito maravilhosa, que ninguém falou até agora, que é a bala Setibelo. Oh. Olha só. Que é uma bala molinha. Qual o nome daquela de iogurte? Iogurte. É um tipo de Setibelo. Iogurte, né? Uma coisa assim. É porque varia muito, né? Cada lugar tem um nome diferente, mas é o mesmo tipo de bala. É tudo bala. Eu chamo de bala Setibelo, que é a mais famosa. Não, mas não. Vamos respeitar a bala Setibelo. Não. Sabor diferente. Tutti-frutti. Framboesa é framboesa. Setibelo é Setibelo. Bala de iogurte é bala de iogurte. Vamos. Sei. É tudo bala de iogurte. Não. Tem sabores diferentes. É igual a chita, que é de abacaxi. A chita de abacaxi é a top. A original é de abacaxi. É a melhor. Aí depois eles inventaram a chita de hortelã e chita de uva. Não, chita é abacaxi. Pronto. Setibelo é framboesa. Iogurte é iogurte. Sim, Cassiano, parabéns. Obrigada. Ok, critérios objetivos. É. Não é? Oh, e o que, que é delicado? Delicado, pra mim, eu sempre chamei de jujuba. É, então, porque eu acho que deve ser alguma coisa aqui de São Paulo, chamar de jujuba ou delicado. É o mesmo tipo de bala. O pessoal chama de jujuba, é a balinha de goma. Em formato de feijãozinho. Não, a balinha de goma mesmo, aquela, tipo, parecendo um chumbinho. E o delicado é o feijãozinho. Ah, tem essa? Ok. Ah, lá em BH, a jujuba era de feijão. O feijãozinho pra mim sempre foi jujuba também. É, pra então, mim, o feijãozinho pra mim sempre foi jujuba. Eu nunca soube a diferença. Mas o povo chama ao contrário. Interessante. Tem duas balas que a gente não falou aqui ainda. Yeah. A primeira, aquela bala que era usada pra tentar diminuir a população de crianças, que era bala só. É. E... uma bala que o Daniel me lembrou dela hoje, que eu adorava, né? Aquela balinha de Coca-Cola, sabe? Eu adorava aquela bala. Diabo, eu gostava da balinha de Coca-Cola. Nossa, eu era viciado. Eu ficava com ferida na língua de chupar essa bala. Sim, machucava a boca tudo. É o que ela quebrava no meio, né? Eu era viciada numa bala Frigels de cereja. Era o Ice King pobre. É. Mas tinha que ser Frigels de cereja. Eu ia na cantina da escola e, tipo, comprava... R$1 de bala, que dava... Que era mil balas. Um zilhão de bala, né? Pro menino que eu gostava, né? Que vim pedir bala pra mim. Então, ah. Né? Mas eu gostava de comer a bala cereja ao mesmo tempo que eu tava comendo fandangos de presunto. Ah! Não, gente! Aí, ó, fala de mim depois aí, ó. Eita. Só porque eu perdi de mim, rapaz. Preconceito aí, ó. Você tá fazendo isso errado, gente. Gente, mas é bom, mas tem que ser... Não aquela bala que é ardida, tem que ser a bala docinha. Coloca a bala no canto da boca e vai comendo fandango de presunto ao mesmo tempo. Tem um ritual. Cara, eu apoio, Calista. Pode misturar mesmo. É respeito à diversidade. Eu sempre fiz essas misturas, tô até aqui hoje. Só perdi pra mim. Pode fazer mesmo. Super vivíssimo ele. Ela nunca mais mistura. Maldade. Olha, a bala Skis era muito boa de comprar, porque ela tinha... Lembra disso? A gente tinha uns... cantadas. Recadinhos, né? Eram as cantadinhas. Nossa. Aí você tinha que pegar o papel e entregar a pessoa. É. Velho, de criança eu achava... Eu olhava para aquilo. Eu podia estar errado, mas eu achava aquilo errado. Sabe? Eu olhava assim... é muito idiota. Como é que vai funcionar? Eu entrego o papel, a pessoa me dá um beijo, isso não funciona. Isso é coisa de maluco. Eu não sei, sabe? Eu ficava revoltado de ver as pessoas fazendo... Tem uma bala que a gente não falou aqui, peraí. Que é aquela bala que era um quadradinho branco. Como que chama aquela bala? De menta? Ah, é garoto. Bala da garoto. Garoto, bala garoto. Bala garoto. Vocês lembram de uma variação dela que era toda coloridinha, nos tons pastel, assim, tipo rosinha, amarelinha, verdinha, tudo tinha claro. Gosto de remédio. Nossa, era horrível. Eu falava que era remédio. Tipo assim, ai, brincava de tomar remédio. É, não, a balinha de remédio era pastilha, né? É, acho que é assim mesmo. Que era as coloridinhas. Mas tinha uma coloridinha que era bem pequenininha, que parecia comprimido. Parecia a S infantil, a pastilha. A S infantil, aliás, podia ser colocada na categoria bala. Tranquilamente. E aquela bala de morango, que a embalagem parecia um morango. Vocês lembram dessa? De Natal, que o povo fazia aqui lá de Natal. É, que é outra que corta toda a boca. E ela dói a boca também, porque ela é muito doce, que ela parece que, sei lá, puxa sua alma. É igual a bala de Coca-Cola, ela racha toda a sua boca. Isso, ela rasga. Só que você não consegue parar. O meu alarme da nostalgia tá pitando aqui. Ah, lembrei dessa balinha de morango. Eu procurei agora que lembrei, realmente. Ah, mas tem outra velha também que vocês não lembram. Sabe aquelas balas de doce de leite? A textura parece que é aquela bala de doce de leite. Pirulito. Ah, pirulito do Zorro. Gosto de manteiga. Que é pirulito do Zorro. Bala toffee, bala toffee. A toffee é boa, viu? Aquela toffee de chocolate. É chocolate com caramelo. Ela também mata? Toffee é aquela de chocolate. É. Toffee não, toffee é mata no Ela arranca aparelho, é bala muito gourmet, bem, rapaz. Essa bala. Junto com a Sete Belo também. Isso, a Sete Belo também arranca. Uhum. É. Ah, e dadinho não. Não gosta de dadinho, Thaís? Então, quando eu era pequena, eu achava que eu era alérgica a amendoim e todos os parentes. Eu descobri no começo desse ano que não, então eu tô entrando nesse mundo agora. Mas o cheiro do dadinho era cheiro de morte pra mim. Porque Entendi. Eu cheirava aquilo e sabia que eu não podia nem chegar perto, sabe? Sim. E aí eu fui pegando um asco de amendoim, mas o dadinho, eu tenho asco até hoje. Que triste, dadinho é muito bom. Oh. Assim, tem um gosto de manteiga, levemente. Então. Você vai comendo, você fica com o céu da boca, tipo, parecendo que você comeu margarina, mas é muito bom, tá? Essa é a minha contribuição do dadinho. Ah, você falou de margarina, tem uma coisa também que deixa esse gosto também. Oh. É aquele chocolate barato de antigamente, moeda de chocolate, guarda-chuvinha. Cigarro de chocolate. Não, é parafina pura. É igual aquele pirulito enrolado, grande, sabe? Que, tipo, tinha uns do chave, que era o tamanho da sua cara e tal. Que lá tinha gosto de açúcar, não era nada, era açúcar só. Era horrível. Esse pirulito tem a unidade de medida perfeita pra doce. Doce devia ser medido de acordo com o pirulito, que é o tamanho da sua cara. Quero um pirulito do tamanho da minha cara. Eu quero um pirulito duas vezes a minha cara, sabe? Eu quero tem um punhado, né? Que é um punhado de mão. Esse seria um carado, né? Uma cara. Nossa. Desculpa. Assim, Marina, você tá se esforçando dessa vez. Desculpa. É. Vou contar a história da criança triste aqui. Meu pai sempre teve essa maluquice da gente comer doce e estragar os dentes. Então, esses pirulitos gigantes, eu nunca comi. Só fui comer quando eu fui pra Disney, quando eu fiz 15 anos. Aí eu achei lá vendendo um, tipo, gigante, né? Meu Deus, o pirulito do Chaves, comprei. Esse não tinha gosto de açúcar, era gostoso. E eu fiquei 5 dias comendo pirulito e não consegui terminar. E joguei ele fora, porque ele tava derretendo. Não, esse pirulito era horrível, porque se você ele não... É horroroso. É, não, e se, como que você guarda? Você põe ele no congelador e a gente volta pro congelador? Ah, era bom. Bota na barriga, você come, você mastiga. Você não fica lambendo ele. Esse pirulito é pra você comer. Tipo, agora só mastigar, que nem bicho. Não, gente, é pra dividir com o amiguinho. Nossa, não. Não. Come metade, o amiguinho come metade. Não. Comida a gente não divide. Esses do Chaves, gigantão, pô, gente. Não divide. Fica um lambendo de cada lado. Será que isso não é errado, não? É, isso pode ir muito errado. Muito errado. Essa conversa inteira pode ir muito errado. Muito errado, A gente só esqueceu de falar... Desculpa, mas a gente esqueceu de falar de dois pirulitos. De Pilink e Push Pop. Vai, Push Pop. Quem lembra do Push Pop? Push Pop. Era incrível. Era uma nojeira. Push Pop. Era gostoso. Era não, gente. Tipo, você enfiava o dedo e falou, nossa, ele que é errado. Exato. Explica, Cassiano, você que puxou o Push Pop. Nossa, velho. Tá bom, vou explicar em poucas palavras. O Push Pop era um pirulito que dava pra você chupar e guardar pra comer depois. Como que funcionava o mecanismo, Cassiano? Olha. O mecanismo dele era, você colocava o dedo no... embaixo, assim, sabe? Tinha um orifício que você era retrátil, é. E aí era retrátil, você enfiava o dedo até lá em cima, o pirulito subia. Você tirava o dedo, o pirulito descia. Era isso. Agora o grande problema que eu ia falar. A quinta série aqui não tá dando jeito. Push pop. O nome disso é uma portuguesa na fila. O nome industrial é proctolítica. Peraí, não, deixa eu falar sério. O problema é que não tinha uma trava no pirulito pra ele ficar. Ele se precisava manter o dedo nele pra conseguir consumir o produto. E aí, o problema é que fazia uma lambreca do tamanho do mundo, gente. Era horrível esse pirulito, eu não gostava. Mas doce, que doce, que criança que nunca se lambuzou com doce, vai. Não, mas é, na época do push pop eu já era mais velhinha, tipo, não tinha mais, tipo assim, era... Eu nunca chupei push pop. Aí, é uma garota pura. Sim. Agora explica o que que era o outro. Você falou como que chama o nome? O Deep Link. E aquele lá também era outro câncer, igual o que eu tava falando. O Deep Link era um pirulito que ele não tinha sabor nenhum, mas o sabor dele você punha no saquinho, aí grudava açúcar, que eles colocavam, sei lá, uns corantes malucos pra dar sabor diferente, abacaxi, morango, uva. E aí, tinha alguns, né, as variações mais pra frente. Estourava na boca. Estourava na boca, aquele açúcar. Então, você punha no saquinho e tirava, punha na boca. Que horror. Ó, vocês lembram antes daqueles que vendiam na feira, aquele suquinho que vinha numa pistolinha de plástico? Sim. Sim. Dor de barriga era certa. Que coisa errada. Outra coisa que nunca me deixaram tomar. Que lá tem gosto de corante. Minha mãe falava que era água suja e que a gente não podia tomar e ela nunca... Mas era água suja com corante, é pior. Mas era. Não, mas aí que tá, a mãe falava isso, aí ela fazia o suco pra criança em casa. O suco que ela comprou, aquele que suquinho pequenininho, você dissolvia ele num balde de 10 litros de água. E ficava forte. Né? Não, o negócio como ficava forte mesmo. Naturalmente ele tinha sério ali, entendeu? Você já viu três tipos de câncer, você escolhia. Que aí fizeram pulmonar, que câncer abdominal, você escolhia o que você queria. Velho, que negócio era ruim, a gente adorava aquela merda. Mas esse suco que a Thaís tá falando, esse aqui da pistola, um que era errado, que era na pistola, gente, pelo amor de Deus. Pois é. Não, mas tinha vários. Tinha de carrinho, tinha celular, lembra? Que na época que nem existia celular, era um trambolho do tamanho do mundo, assim. Não era celular, era telefone sem fio de casa. Exatamente, era um telefone sem fio, era aquele negócio de um litro de suco. Agora imagina que merda seria hoje. Essa porra desse celular. Dá nem um copo. Não, chocolate, eu acho assim, pra minha infância, um que todo mundo fala que marcou, mas que eu não tinha acesso na época, e que pra mim era um sonho, era aquele chocolate que vinha com os dinossauros. Como era o nome dele? É o Surpresa. Surpresa. Nossa, eu sonhava com aquilo. Agora, os que eu gostava era aquela caixa de chocolate. Nossa, era felicidade quando chegava minha mãe com a caixa daquela de chocolate sortido, que vinha com aquele monte de garoto. Nossa, velho. Cara, e era barata a caixa antigamente. Era, sei lá, você participava de Amigo Secreto no final do ano na sua sala, com R$5 você comprava duas caixas Nestlé, sabe? Uau, era... Uhum. E ninguém dava bis, porque era barato. Agora o povo dá bis. Porque, mas também o bis tá R$5 agora, né? Nossa, velho, o bis, eu lembro da época que você ia no mercado assim, o dinheiro do lanche, você comprava uma caixa de bis. Não, agora tem bis de tudo quanto é sabor. Também é, deu uma gourmetizada no bis. A minha mãe fazia ovo de Páscoa pra vender, e aí eu comia rebarba de chocolate. Sempre, sim. E ela fazia sem parafina, sabe? Gostoso. Ah, não, mas o parafina era gostoso. Ah, vocês lembram daquele chocolate que tinha umas bolinhas coloridas em cima? Ele era um disquinho e aí ele tinha um monte de bolinha colorida. Não, adorava aquilo lá. É do chocolate pan também. É um disco de chocolate com uns confeitos em cima. É só aquilo, tipo assim, mas era... É tipo um granuladinho colorido em cima, só que era uma... Ah, não, esse não tinha na Bahia, não. Pelo menos lá na minha região não chegou desses, não. Mas tinha uma variação do chocolate surpresa, né? Que era o chocolate da Turma da Mônica. Ai. Ah, vinha com cartãozinho. Quem não comia toda a parte em volta do chocolate branco e deixava o chocolate branco pra comer por último? Pois é. Porque não queria comer o personagem. Pra quem não sabe, era tipo uma figurinha. O chocolate em si era uma figura no desenho, alto relevo e tal. E aí o personagem, ele era chocolate branco e a moldura era em chocolate ao leite, né? Chocolate preto. E aí, então, a gente comia tentando manter o personagem, assim, era toda uma brincadeira. Hein? Era tipo comer a tortuguita, né? Comia cabeça, pá. Tortuguita eu só ouvia falar também. Ouvia o povo falar, mas não tinha acesso nada. Na minha época, era Lolo. Chiquito. Nossa, Lolo era bom da vacina. Lolo, vocês acham que Lolo é novo? Lolo é ambiente. Lolo é... Ah, quando ele mudou de nome pra Milky Bar? Milk Bar. Mudou de gosto também. Não gostei. É. Chocou tudo. Não gostei. Ficou mais duro. Essa foi a primeira gourmetização que eu presenciei na vida. E não curtiu? Não. Tinha os guarda-chuvinha de chocolate também, que era pura gordura, parafina, né? É. E tinha as bolinhas de chocolate. As moedas. Compre batom. Compre batom. É. Compre batom. O lápis de chocolate, que era a variação do cigarrinho. Sim. É porque, né, ficou meio tenso dar cigarro de chocolate pra criança. Não. Tinha junto. Tinha o lápis e tinha o cigarro. Aí, depois eles mudaram. Imagina você, pai, escolhendo o que você vai colocar na lembrancinha do aniversário do seu filho. Cigarros de chocolate, é óbvio. Por que não? Eu tenho um chocolate aqui que ninguém vai lembrar desse. Só eu que sou véia. Cri. Ei, papai, esse nome é não. Familiar. Cri, como que era o Crunch, sei lá como é, que chama agora, que era crocante. Era só Cri. Lembrei, tá achando. E aí agora eles também fizeram igual o Lolo, mudaram de nome. O chocolate do barulho. Sim, Cri. Ele tinha flocos de arroz. Ah, é o Crunch de hoje. Sim. Ah, aquele crunch da Nestlé, sei. Mas a gente tá falando de chocolate, mas chocolate ainda é gourmet. Agora vamos descer o nível. É falar o doce de boteco, doce de padaria. Primeiro, quem aqui já comeu quebra-queixo? Já comi quebra-queixo. Demais da conta. Nunca comi. Daquele de tabu, de rua. De carrinho de rua. Eu, nunca, melhor. Nunca tive coragem. Não, gente, eu não comi quebra-queixo. O que que é isso? De que é esse doce? É uma cocada. Quebra-queixo é uma cocada mais puxenta. Não. É, tipo assim, você morde e puxa ela. E a ideia de ser quebra-queixo é que você fica mastigando. Cansa aí. É, quebra o seu queixo. Ó, pra você ter ideia, Ciana, 3 dos meus dentes de leite ficaram quebra-queixo. A gente usava quebra-queixo pra tirar dente e leite, criança. Porque o menino vai lá, morde. Que horror! E o dente fica. Pensa o açúcar, quando ele tá naquela consistência já derretendo, meio endurecida, sabe? Sim. De fio. Só que bem mais forte assim a consistência, né? Dá mais trabalho pra se apertar. Só que além disso, ele tem coco. É. Com os pedacinhos de coco. Nossa, é bom demais, viu? Mas pra mim, o doce de padaria maior, mais clássico, ao meu ver, era suspiro de tablete, sabe? Lembra de suspiro de tablete? Aqueles coloridos. É. Suspiro rosa. Amarelo, rosa, branco. Lembra disso? E eu, quando tô fazendo dieta hiperproteica, que a minha nutricionista manda comer suspiro, porque aquilo ali é clara de ovo pura, né? Então ela deixa... Aí eu comprava um pacotão, saco de suspiro e ficava comendo em casa. Fazendo alguma coisa no computador e toma um suspiro eu pra não dentro. Gosto, mas suspiro. Aquele suspiro de tablete, ele não tem o mesmo gosto do suspiro que você compra. Isso. Por isso que eu só como suspiro de tablete. O outro suspiro eu não como. Ah, não tem mesmo. Pra começo de conversa, que aquele suspiro de tablete, ele fica 6 meses naquela sem estufa. Sem ninguém encostar. Que tem uma colônia de mosca voando, que é o que dá o tempero pra ele. E assim, e eu juro... E eu juro. As moscas do bolovo. Nossa. As moscas do bolovo. Elas vão se divertir. Elas migram, né? Quando acaba o bolovo, elas migram pro suspiro. Que é isso aqui? É suspiro de chocolate? Ah, não, é de morango. Aí balança a mão. Não, e vocês estão achando que o rosa é do suspiro? Nada. Foram as moscas que levaram do ovo colorido. Oh, mas assim, na boa, é que tem gostos diferentes. O rosa é um gosto, o amarelo é de outro, o branco é de outro gosto. Pra mim, varia o gosto. do suspiro de tablet. Sim, o gosto é diferente. Sabe o que isso me lembra? Aquela máquina de sorvete que ficava sempre na frente de alguma loja. Que nossa, era aquela máquina muito boa. Todo mundo sabe, né? Gente, eu sou apaixonado. Eu vou ficar rico pra comprar uma dessa. Era uma máquina tosca que ficava com aqueles vidros de suco em cima. Que era tudo o mesmo gosto também, não tinha nada de diferente. Sorvete italiano. Eu sempre chamei de sorvete de água. Gente, esse sorvete, eu sou apaixonado por ele. Aonde eu chego, eu compro esse tipo de sorvete, que ele é muito bom. Não, mas bom, você tá confundindo sorvete. Você tá pensando no italiano mesmo. Não. No de casquinha do McDonald's. Não. Eu tô falando daquele antigão, radioativo. Aqueles vidros coloridos brilhando em cima, sabe? Aquela máquina que tá 5 anos que não lava direito. Isso também dá o tempero. E sol. E aí sai aquele sorvete lindo, assim, sabe? O bicho chega, brilha. Se você apagar a luz, vê que ele... E vocês sabem que o de tutti-frutti é com o resto de todos os outros que sobra, né? Uhum. Como é que é? Você pega um fim de sorvete de um gosto, daí já começa do outro depois, porque ficou na máquina, né, o gosto que a última pessoa pediu. Sim. É sempre sorvete misto, você pede. Que nojo, gente, que nojo. Nossa. Meu sonho de princesa é ter uma máquina daquele sorvete. Criamos muito anticorpos antigamente, hein? Pelo amor de Deus. Pois é, é assim que se fica forte, rapaz. É... Olha aí a foto pra vocês, eu vou botar no post aí da máquina que é. Sabe um doce que eu nunca fui chegada, mas é de padaria? É aquele doce quindim. Ah, eu adoro quindim, velho. Adoro quindim. Mas eu gosto de quindim de vó. Eu detesto ovo, então não é pra mim. Eu nunca comi quindim. Eu acho que só tem gosto de ovo, cara. Mas ele não. Só tem ovo. É, mas ele é ovo e açúcar, gente. Mas ainda assim, pois né? É. A pessoa tem que saber fazer, assim. Eu acho que quase toda receita com ovo, se você não bater demais, fica com gosto. O cheiro de ovo, aquela coisa esquisita. Ah, gente, negócio com ovo minha avó fazia e que eu nunca achei um que superasse. Pudim de leite condensado. É o melhor dos doces. É o melhor dos doces. Melhor do mundo, cara. Meu sonho é um dia pegar assim um pudim, botar na mesa e dizer, vou comer esse pudim inteiro e comer. Mas um que nem minha avó fazia, né? Essas porcarias ruins, não. A minha família compra nossa, um... Nossa, é bom demais. Né? Que é um roubo aqui em São Paulo, que ele custa R$90. É sério. É tipo uma loja famosa aqui em São Paulo que vende pudim e eles fazem de tudo quanto é coisa. Fazem de Nutella, de chocolate, de, sei lá, pistache. É o que eu gosto mais é de pistache. Só que ele custa R$90. Ai! Gente, R$90 no pudim, não. Esse pudim, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. Pô, tem que curar meu rim. Você pode colocar ele no lugar do rim, que ele vai funcionar como um rim, né? É. Eu gosto de pudim aerado, sabe? Com furadinho. E aí, com aquela mão de caldo assim. Porque pudim de padaria, ele é liso, velho. Não, quero tem pudim. Tem gosto de ovo. Tem gosto de ovo. É. Não. Pudim de padaria tem farinha, não é bom. Tem que ser furadinho, tem que ser tipo. Tem que ser gostoso, assim. Aquela massa leve, suave. Gostosinho, né? Olha, eu já falei que eu tenho alguns problemas na minha vida. Tipo, eu tenho mesmo, eu não sou uma pessoa que faz muito bem na cabeça. Que eu, umas maldições próprias. Uma é que eu não consigo chamar garçons. Eu já falei isso em um cast nosso. Mas que... já foi quebrada essa maldição. É, essa maldição quebrou quando eu vim pra Santos. Agora não é isso que acontece. Mas eu tenho outra maldição que... É, eu consigo fazer todo o bolo. Você fala assim pra mim, Marina, eu quero um bolo de pitaia. Eu dou um jeito, eu vou te fazer esse bolo. Só que aí eu viro assim, eu quero um bolo de cenoura. Não sai. Não é sai. Mesmo? Não sai. Ele fica solado, ele fica horrível. E é o bolo que eu mais adoro. Sou apaixonada com cenoura. E o que é muito bom, porque aí eu não me empanturro de bolo. Ó, não é pra falar não, mas... Os bolos que eu faço, eles são sensacionais. Bolo de chocolate é bom pra caramba. Bolo de cenoura com calda de chocolate por cima, assim, ó. Muito bom. Todos os bolos que eu faço, é muito bom, gente. Faz um bolo pudim. Bolo pudim? Já fizeram bolo pudim? Nunca fiz, não. Já? Não, nunca fiz. Nossa, louca pra conseguir fazer um bolo pudim. Vocês sabem o que que é? Ele é metade pudim, metade bolo, né? É, você começa fazendo pudim ou começa... Acho que começa fazendo pudim, porque demora mais. Depois você põe a massa no bolo e ele continua assando. Ele vira metade bolo, metade pudim. Cara, a pessoa que criou isso, muito visionária, né? Não é? Pudinha da lancheira, olha só. E se eu juntar o pudim e o bolo? Nossa, visionário demais. Não é? Ah, quando é os outros é visionário. Mas quando é eu, é Budu tá tentando se matar, né? Eu sou muito boa de fazer bolo. Tipo, até há uns 4 anos atrás, eu nunca tinha errado um bolo na minha vida. De acabar o gás no meio do bolo e eu trocar o bujão de gás e o bolo continuar e dar certo. Aí o irmão do meu sobrinho tava fazendo aniversário e eu falei assim, não, deixa comigo, eu faço o bolo, tranquilo. A gente tava fazendo uma festa surpresa, eu falei, não, pode deixar que eu faço. Fiz um bolo, desandou, mas ficou horroroso, assim, não dava, não dava. Aí eu falei assim, não, impossível, vou fazer outro. Eu estraguei 2 bolos no mesmo dia. Bem-vindo ao meu mundo. É uma segunda-feira na vida do revés. A pessoa que nunca estraga um bolo na vida, no dia que mais precisa, estraga 2 ao mesmo tempo. Nossa. Bolo, eu faço 3 coisas. Ou eu como, ou eu estrago, ou eu levo. Essa é a minha vida com bolo. Bolo não é uma das minhas especialidades, não. Podia puxar aqui agora pra salgadinhos, né? E eu lembro de... Nossa, vai só errado também. 14 anos de idade, a gente ia pro boteco jogar sinuca e comer salgadinho chamado Chebec. Vocês lembram do salgadinho do Chebec, hein? Não, mas eu imagino. Pelo nome. Era aquele? A natureza desse salgado. É isopor com isso. Sal. Nossa, aritana. Isopor e cheiro de alguma coisa. É, normalmente cheiro de chulé. A gente chamava aqui de isoporzitos. Era o nome, nome lá em patrocínio Minas Gerais era Chebec. E aí a gente escolhia entre sabores queijo, pizza ou bacon. Mas assim, era cheiro de pizza, cheiro de bacon e cheiro de queijo. Porque gosto mesmo não tinha nem. Ó, eu chamo de porcaritos. Porcaritos. É uma porcaria. Olha, a gente não tinha um nome pra isso não, mas assim, meu avô, ele morava em Ilhéus, a gente morava em outra cidade do interior, Batan, Itabuna e tal, final do ano vai todo mundo pra casa do meu avô teve 20 netos, então final de ano, pelo menos, no mínimo, tinha 5 crianças em casa, às vezes chegava até as 20 ou às vezes até um pouco mais que vinham os amiguinhos, então se meu avô comprasse um Cheetos desse pequenininho normal, dava briga, então ele tinha que comprar 20 Cheetos, ele não fazia isso nem fudendo, porque meu avô... Pão duro pra caralho. Eu não sei onde meu avô achou. Ele achou um salgadinho desses tipo aí. Aquele que parecia aquele Cheetos normal. Só que era um saco do tamanho de uma criança. É o que vendia na feira. Era aquele parecia, sabe o travesseiro gigante? Era um desse. Eu suspeito que aquilo, na verdade, era refúgio da indústria de isopor. Desses isopor de levar móveis pra encaixa. A pessoa dava jogava um tempero ali, jogava um sal, embalava e bota pro meninada. Era um troço ruim, mas como que a gente adorava aquela merda, sabe? Aí abre o saco assim, dobra as bordas do saco, fica parecendo um saco de farinha na feira, e fica 20 meninos em volta, cada um mete a mão, detalhe que ninguém lava a mão, é o tempo inteiro. E não acabava, né? O salgadinho era infinito. Isso, e a gente a tarde toda assistindo desenho, todo mundo naquele ritual tribal, sabe? Só faltava uma fogueira ali e alguém batendo um tambor em volta da fogueira. Era uma maravilha, filho. Como eu tenho saudade daquilo. Né? Depois pergunta pra mim como o do reverso perdeu. Gente, o isoporzitos de pizza, não sei o de vocês, mas aquele era redondinho. Isso. Né? E tinha lá como se fossem umas divisões parecendo uma pizza. Sim. Tipo um apanhador de sonhos, gente. É, e tinha não, um não. Corante desgraçado. Engraçado aquele negócio, mas nossa. Um corante vermelho que uma vez na praia eu comi aquilo e eu fiquei da mesma cor do salgadinho, porque eu empolei inteira de alergia do salgadinho. Tanto que eu não como Doritos até hoje, porque Doritos me lembra o mesmo gosto daquilo. Nossa senhora. Doritos eu não gosto. Ah, eu adoro qualquer uma dessas porcarias, todos. Todos os porcaritos eu gosto, por mais que eu fale que porcaritos é bom pra caramba. Puta, gente, é bom pegar cebolitos e colocar no dedo, assim, lembra disso, gente? Como anel, né? Anel, Eu gosto, até hoje eu faço isso, eu pego aquele salgadinho fandangos de presunto e eu compro grande e eu vou comendo até eu sentir a ferida no céu da boca. Ah, nossa, porque faz realmente. Come fandangos de presunto com, não bala de cereja, agora é sério, é com cheddar. Cheddar, não gosto de cheddar. Olha, gostei dessa ideia, vou botar ela em prática. É, também gostei. Enjoativo. Domingo é meu dia do lixo, eu compro esses trem tudo, pasta. É o único dia que eu tomo refrigerante e tal. Se eu pudesse, eu tinha cheddar na torneira de casa. Caramba. Agora tem um negócio aqui que eu vou falar que todo mundo aqui já comeu. Eu duvido que uma criança que disser que não comeu isso, ela não nasceu no Brasil, ela não viveu no Brasil. Aquela pipoquinha doce. Ah, da pacote rosa. Aquela que é é arredondada. Nossa, sabe? É bom demais. Sim, é pipoca de canjica. É 20 pipocas sem gosto e só uma. Isso, com exatamente. Não, feliz quando começa com açúcar. E algumas ter queimada no meio também, amar. Eu estudei numa escola, na minha quinta e na minha sexta série, que perto dessa escola tinha uma indústria que fazia isso. É tipo um canhãozão, aí eles estouram o canhão e o canjica estoura, né? Aí, exatamente às 3:30 PM, eles estouravam. Aí a biblioteca ficava num puta de um cheiro disso. E eu subia na biblioteca toda hora pra sentir esse cheiro, velho. É por isso que eu peso 102 quilos. É exatamente por isso. Oh, mas aquilo lá é baratinho, gente. Aquilo lá é tão gostoso, tão nostálgico. É um saquinho bem rosa, pra quem não sabe o que a gente tá falando, e uma pipoquinha. Engraçado, né? Todo o saco dessa pipoca é rosa. Ninguém fez uma embalagem azul, colorido. Embalagem verde. Pois é. Por que diabos é rosa? É algum tipo de código? alguma coisa de iluminado? Deve ser. Mas é a gangue. É a gangue da pipoca rosa, cara. Eles têm tipo um cartel, sabe? É pra combater o pipoqueiro que coloca coca na pipoca de sal, entendeu? Nossa, mas essa pipoquinha é muito boa. E nunca vi numa embalagem que seja que lhe dê satisfação, né? É sempre uma embalagem pequena. Sério? Você termina, você quer comer mais. Eu já achei de 0,5 quilo. Jura? Nossa. De meio quilo. Não sei, eu, na época, uma cunhada minha, né, a gente tava no clube, ela tirou de repente da sacola, sabe? Sabe aquela sacola de mulher que você vai tirando de cada coisa? E a bolsa tinha sei lá, um elefante. Ela tirou do gato Félix. Isso, exatamente. Ela tirou um sacão, assim, de meio quilo, abriu, colocou assim, gente, trouxe pra gente beliscando. Aí eu, nossa, de onde surgiu essa pipoca de 0,5 quilo aqui? E aí, tipo, deu pra todo mundo comer esses baldar, sabe, da pipoca. Uma gostosa. Gente, e aqueles doces de mocotó que é rosa e branco? Ai, aquilo lá também é doce de padaria. Eu adoro mocotó. Adoro. Nossa. Também adoro mocotó. Engraçado, eu nunca gostei de geleia de mocotó, mas aquela geleia de fruta que vinha aquele copinho de extrato de tomate, nossa, eu adorava aquilo. Não, geleia de mocotó não, é aquele docinho que... Mas que é de mocotó. Parece uma Maria Mole. É de mocotó, ele é rosa e branquinho. Ah, não. Eu adoro aquilo lá. Nunca comi desse, não. Ai, e torrone? Ai, torrone. Só época de Natal, vinha na cesta do meu pai, sim. Ele dava pra mim. Torrone era doce especial também, viu? Eu lembro que minha infância achou que só comi umas duas vezes na vida. Torrone é bom demais. Sensacional. Torrone é bom. Torrone é das coisas que eu tô aprendendo a comer de volta. Uma vez o falecido fez tipo um pudim, sabe? Tipo, o tamanho do pudim, mas era torrone. Gente, que coisa mais maravilhosa. Porque, tipo assim, o torrone é pouco, né? E ele fez um bolo praticamente de torrone. Meu Deus do céu, que maravilha. Esses dias eu vi na loja de doce torrone com frutas vermelhas. O que é o torrone exatamente? O torrone é tipo... borracha de amendoim. É, melhor definição. É com amendoim? Não, não é que não tá, necessariamente. Depende. É. Ele normalmente tem alguma noz. O normal mais barato é amendoim, mas tem com pistache, tem com castanha de caju. É. Tem com frutas vermelhas. Ok. É uma dura epoca de amendoim. É, então se fosse de amendoim eu não ia provar. Você tem alergia? Eu achei que eu tivesse, mas... não tenho, só que eu odeio amendoim. Odeio. De sentir o cheiro. Ela foi ensinada que amendoim tá, né? Então, tipo. Nossa, então nem a paçoquinha você não come. Nossa, não. Eu sinto o cheiro de amendoim de longe nas coisas. Cara. Nossa, meu chocolate daqueles de caixa de chocolate favorito é o Charge, por conta de amendoim. Odeio Charge. Nossa, eu amo profundamente, assim. Eu casaria com a barra de Charge legalmente. Eu passei a odiar, bolinho de chuva. Ah, bolinho de chuva. Eu lembro um dia que eu tinha acabado de assinar meu contrato, que eu tinha começado a trabalhar na empresa em Uberlândia. Eu fui passar lá na Cassiana pra levar alguma coisa. Cheguei lá, começou a chover, a mãe da Cassiana levantou, foi lá, virou assim, a gente, o que você tá fazendo, Tetê? O que você tá fazendo? Aí ela, peraí, que vocês estão curiosos demais. Aí de repente ela volta com uma bacia cheia de bolinho de chuva quentinho, cafezinho pronto na hora. Eu, oh, que delícia! Fé na humanidade. É. Ah, não, velho. Cara, o tal do bolinho de chuva eu aprendi a fazer quando criança, né? Minha avó, minha mãe, alguém fez, eu aprendi a fazer. Então era batata. Minha mãe ia trabalhar, ficava eu e minha irmã em casa, a gente ia lá e tomava bolinho de chuva. Só que o bolinho de chuva a gente fazia direitinho, entendeu? Esse ele era fácil, a receita, assim, é praticamente a prova de idiotas, né? Então até eu conseguia fazer. Não comi muito bolinho de chuva, viu? Uma vez eu tava com muita vontade de comer churros. Muita vontade de comer churros. E tem um carro de churros que passa aqui na minha rua, mas comer churros dele é pegar tétano automaticamente. Caramba. Aí eu fui no mercado, comprei uma lata de leite condensado, cozinhei a lata de leite condensado. Ah, coisa maravilhosa. Fiz bolinho de chuva e comi bolinho de chuva com leite condensado. É um churro, gente. Pra mim. A gente fazia isso no laboratório, né? Porque pegava autoclave, que é uma grande panela de pressão. Aí quando você tá o dia inteiro fazendo experimento, a gente botava a lata de leite condensado pra fazer doce de leite. Depois pegava o salmonela. Ah, não, mas a autoclave mata a família. Isso é que é usar a ciência pro bem. Tá vendo? A gente fazia pipoca no laboratório, não tinha sal, a gente pegava sal, cloreto de sódio pra análise. Véi, isso aí que é os caras que são foda, né? Não tem sal, não. Faz o sal. Exato. A gente faz uma mistura ali. Eu não tenho essa desculpa, não. Não existe pra mim nessa opção. Faça o sal. Yeah. Eu boto o cara. Preciso o que da receita? Leite, faz a vaca agora. É, cientista é foda. Cueca virada, coisa do sul. É muito bom também. É isso. Orelha de padre também, é a mesma coisa. É isso. Na Bahia, essas coisas da cadeia. Cueca virada é uma massinha, assim, tipo, seria entre o bolinho de chuva e o churros. É porque é uma massa que ela fica meio rígida na hora que você vai modelar ela. E aí você corta em retângulo, corta no meio e enrola e frita. E aí come com açúcar e canela. É, mas... Ah. Gente, só uma coisa a vocês. Qualquer coisa fica boa se for frito, dois, se tiver açúcar e canela. Se juntar tudo isso, fica maravilhoso. Pega alface com jiló, frita, bota açúcar e canela, fica maravilhoso. Realmente, esse é o tipo de paladar que eu ainda não desenvolvi, cara. Como não, cara? Não, tá, eu gosto muito de coisa frita e empanada, mas assim, açúcar e canela em tudo. Todo, tem uns trem que não combina, cara. Fica estranhaço doce, eu acho. Eu desafio, o quê? O que que não combina com açúcar e canela? Se você pegar açúcar e canela e botar em cima de açúcar e canela, fica bom. Eu lembro que eu fui comer, era tipo um... Ai, como é que chama? É um bolinho macio com chocolate dentro que você aperta e ele derrete. Ah, Carolina? Esqueci o nome disso. É Carolina. Aí... Carolina é Petit cara Gato? Foi... Não, Petit... Pois é, Petit Gato é a mesma coisa, né? Não, Carolina não. Só que o Petit Gato vai sorvete, não é? Não, aliás, o Petit Gato é o bolinho... A Carolina é tipo uma bolotinha com uma massa em volta e recheia com doce de leite ou chocolate. É, não, então, era a Carolina, então. É, aí era de chocolate, com recheio de chocolate, o cara mandou bastante açúcar e bastante canela em cima. O trem já era doce. Eu dei uma mordida, eu senti que todas as meus dentes pegaram cárie instantaneamente. Ah, não, velho. Caramba. É, eu gosto de canela. Mas assim, a gente falou muito de várias coisas, várias lembranças aqui, mas eu queria ver com vocês. Vocês acham que o paladar de vocês de antigamente mudou comparado atualmente? Nem um pouco. Olha, o que mudou não foi meu paladar, foi a acessibilidade. Hoje eu posso comer muito mais açúcar do que antigamente, entendeu? Na época não tinha condições, era pobre e tal, então não... Eu podia economizar. Hoje, se eu quiser me matar, não sou rico, não. Mas se eu quiser me matar de açúcar, eu posso. Entendi. A diferença é essa. Eu tô tentando ainda, mas ainda não consegui, não. E você, sim? Então, eu acho que mudou. Nossa, mudou pra caramba. Hoje, por exemplo, eu não conseguiria comer aqueles pirulitos do Zorro, os cigarrinhos de chocolate, aquelas moedinhas. Eu acho muito doce. E eu, de uns tempos pra cá, eu como doce em pequenas quantidades. Lógico que tem dia que dá aquela loucura e você come doce loucamente. Mas, de modo geral, eu não consigo mais comer tanto doce igual antes. Nossa, mudou pra caramba. E muitas outras comidas que eu detestava, que tinha assim... Não é nem que eu detestava, vai, mas que eu não gostava de comer alguns legumes, hoje eu adoro. Então, assim, eu percebo que o meu paladar, ele mudou muito de quando era criança pra hoje. E a cada dia muda mais. Você tá aí? Olha, eu acho que mudou muito, realmente. Eu acho que... Esse pedaço que a Sena falou de chocolate, eu adorava essas porcarias hidrogenadas. Eu achava do guarda-chuvinha ótimo. Hoje em dia eu não consigo passar perto, mas eu sinto que eu passei por um momento onde eu deixei de comer esses, comecei a comer o ao leite de mais qualidade, óbvio, e do ao leite pro com mais cacau, sabe? Então eu acho que foi passando coisa mais... Óbvio que eu ainda consigo comer ao leite, mas em menos quantidade. O que também é bom. Mas eu acho que tem um monte de coisa que, por exemplo, essa história de eu achar que eu era alérgica a todos os nuts, e hoje em dia eu tenho um pote de castanha de caju aqui do lado, que eu descobri esse ano, que eu não largo nunca mais na vida. Mas mora no coração. Mora no coração, pistache, pelo amor de Deus. Nossa, é que é muito caro. Mas é que é muito caro. Mas sabe, eu acho que tem muita coisa que a gente vai aprendendo realmente com a vida, passar a achar aquele gosto bom. Cerveja é uma das coisas que provavelmente, sim, não sei se todo mundo aqui bebe, mas é uma coisa que quando a gente era pequeno não era muito gostoso. E hoje eu aprecio, acho gostoso. Gente, então só eu tenho paladar infantil mesmo, porque eu não gosto de cerveja. É que você não tomou cerveja certo. Calma. Todo mundo fala isso. Dan, e você, questão do seu paladar? Assim, minha mãe me fez provar muita coisa durante a minha infância. Então eu meio que fui adequando meu paladar a tudo que vinha, sabe? A única coisa que eu não como de jeito nenhum hoje em dia é qualquer coisa com coentro. Mas de resto eu como de tudo. Só que realmente, eu tinha um paladar, quando era criança, mais pra azedo. Então assim, eu chupava um limão Tahiti assim, todo dia. Nossa. Isso foi diminuindo. Eu ainda gosto. Eu gosto muito do ácido. Mas isso foi diminuindo com o tempo. E doce, eu gostava mais quando era criança. Hoje em dia, sim, eu gosto de comer um pedacinho de vez em quando. Ou então, tem um dia eu falo, não, hoje eu vou comer chocolate. Aí eu vou e compro um sorvete de chocolate pra comer com pedaços de chocolate, calda de chocolate. E se tiver qualquer outra coisa de chocolate, eu como. Mas é mais pra chocolate do que pros outros doces, sabe? Então, assim, mudou pra caramba, mudou. Nunca foi muito infantil meu paladar, né? Mas a partir da época que eu comecei a tomar cerveja também, abriu um universo novo. Nossa, engraçado, você falou, depois que eu comecei a tomar cerveja, foi aí que eu comecei a largar o paladar infantil de doce demais, olha só. Não enjoa, né? Eu aprendi algumas lições. Quando eu tinha 17 anos, eu fui morar com meu irmão, né? Não fui morar sozinha. E a gente morava muito perto do Carrefour. Então, a gente tinha vontade de comer algum doce. A gente, pô, vamos lá no Carrefour comprar um doce. E aqui, nós temos 10 reais. É muito melhor eu comprar 5 barras do chocolate Carrefour por 10 reais do que comprar 1-2 barras Nestlé, Garoto ou qualquer coisa desse sentido. E foi aí que eu aprendi que quantidade... Às vezes não é melhor que qualidade. Porque aí dá uma dor de barriga lascada. Você vê que aquilo não é chocolate, não é doce, qualquer coisa. E aí você prefere comer um chocolate do que outro. E aí, não só isso, agora recentemente eu ando meio de dieta. Então eu parei de comer muito, muito doce. Agora, se eu comer qualquer coisa que a gente comentou agora, minha língua dói comer essas coisas muito doces. Então, eu tô caindo pro amargo. Eu tô chocolate 70, 80%, sabe? Tipo, não dou conta. Meu paladar totalmente mudou mesmo. Tem jeito. Chocolate com boldo. Daqui um dia, eu acho que se eles fizerem um chocolate com anis, você vai topar, hein? É, vai ser por aí. Não sei se eu vou achar ruim, não. Eu comi um chocolate 90% cacau. 90% é bom. Eu não testei. É bom. Apesar de eu ter o paladar mais infantil, os chocolates amargos eu gosto de coisa azeda, mas assim, nada que eu falei, cerveja de jeito nenhum. Uhum. Sushi, então, nem pensar, e nem é pelo peixe cru, é pela alga, porque uhum. A alga pra mim é amarga demais. Nossa, nossa. É o mesmo problema meu. O sushi, eu até como, sabe, o peixe. Dependendo do peixe, pode até tá bom, ser bom. Mas a alga, a fita isolante, não desce de jeito nenhum. Isolante. Bom, né? Então a gente pode concluir que nesse cast aprendemos o que é a diferença de bala e chiclete, né? Que bala a gente engole, chiclete a gente cospe. E o pirulito você chupa. E nesse clima lindo de descontração, eu queria pedir para nossos queridos convidados agradecer a presença de vocês aqui, que foi muito bom, engraçado mesmo. E falar que as portas sempre estão abertas quando vocês quiserem voltar, né? Podem sugerir pautas também que a gente gosta. E falem pra gente de novo de onde vocês estão, arrobas na internet, se vocês quiserem passar. Sim. Thaís? Ah, muito obrigada, Mari, pelo convite. Estou muito honrada de participar desse podcast que eu ouço toda vez que sai. Oh, gracinha. E adoro vocês todos. Oh. E tô lá no SciCast. Quase, pelo menos uma vez por mês. Tô no Derivadas, duas vezes por mês. E tô no Spin de Notícias quando der. Então, tudo do portal Deviante. Nos textos também. Então, se quiserem me seguir no Twitter, é Thaís Boccia, Thaís com H. E Boccia, B-O-C-C-I-A. É uma coisa que eu internalizei que eu vou ter que soletrar pro resto da vida. Então, no Twitter e Instagram é o mesmo. Muito obrigada. Oh, volte sempre. Calita. Bom, obrigada, né, por eu ter me convidado. Mentira. Pra participar. Como eu falei, eu tô com um projeto aí de um canal no YouTube, mas ainda não saiu. Uhum. Quem sabe daqui a um ano saia e eu perca a vergonha de gravar mais vídeos. Vista. Daí quem quiser me seguir, pode me seguir no Twitter, @surtopsicótico, ou no Instagram, onde dá pra ver também, além da minha cara linda, maravilhosa, todas as minhas experiências culinárias. A gente tava falando de pudim, eu falei de vender meu pudim, só tem duas fotos de pudim no meu Instagram, @surto_psicótico. Aí, ó, vamos comercializar esse pudim, gente. Vamos, comercializa, monetiza isso. Ai, é isso, gente. Beijos, até a próxima. Fiquem aí para recados mais. Mari, calma, vai perguntar o Twitter do Daniel, não? Não, ó. Pô, pergunta não, eu tô lá, @LordTorresminho, eu sou um cara extremamente mediano, ultimamente estou completamente putaço com o que tá acontecendo, então se vocês quiserem ver coisas na média e esquerdices, tá lá, @LordTorresminho, beijo mãe, eu sei que você não escuta, mas beijo pra vocês. Mentira, beijo, Elisa. Cassiana, pode falar seu Twitter, eu ia falar tudo junto depois, mas já que vou fazer agora. Então, o meu Twitter é @CianaDeLima, como em todas as outras redes sociais. Uhum. E eu tô lá tentando interagir com as pessoas, tem conseguido. Bom, parabéns. Obrigada. Isso, gente, por hoje é só, não tem mais recados não. Tem o outro, que senão ele vai brigar comigo, o ovo do reverso, pode falar. O criador do meme Tanga Rubra. É, meu o criador. Herói, meu herói. Cara, quem quiser me achar, pode ir lá no Twitter, no Voodoo Reverso, né? É a rede social que eu mais uso hoje, então pode procurar lá, certo? Não se preocupe, agora passou as eleições, vai acabar essa troça de falar de política, que eu arrumei briga com muita gente. Então, hoje eu não brigo com mais ninguém, porque eu já bloqueei todo mundo. Então, se eu não te bloqueei, você pode ir lá acessar e... Como é que fala? Sugerir o seu bloco. Não, se não tiver bloqueado, tá de boa. Se tiver bloqueado, vai pra... Eita, não. Eu sou @EuAmariRibeiro no Twitter, Instagram, e a segue o Mileniados, arroba Mileniados, e é só isso. Agora eu posso ir embora? Agora eu posso dar tchau? Pode. Não, tchau. Pode não, vai ficar de castigo aí, cara. Vai ficar sem doce. Eita, não. Vou dormir sem doce hoje, então. Que olha doce. Que faltam uns docinhos pra gente falar, hein? Nice. Então, quem lembrar de mais docinhos pode falar no post, que a gente faz uma segunda vez aí, ó. Que a gente chama as meninas de novo. Tchau, tchau, galera. Gente, é sério, eu queria poder dividir algum dia o pudim da minha avó com vocês. Minha avó, o pudim dela venderia facilmente a mais de 500 reais. O pudim da minha avó também. Eu queria poder dividir essa experiência com vocês, velho. É sério. É uma pena que eu não posso. E vocês falaram de pudim de vó. Nossa, pudim da minha avó era isso. O que era sensacional que minha avó fazia de doce era rocambole de doce de leite. Nossa. Eu nunca comi um rocambole que chegasse assim, próximo do dela. Sensacional de maravilhoso. E eu não aprendi a receita, porque quando ela fazia, eu ainda era muito, muito pequena, muito criança. E aí depois que ela adoeceu, nunca mais, né, fez nem nada. Então não passou rocambole de doce de leite pra frente. Então nunca mais. Nunca mais. Mas era maravilhoso. Crianças, vocês que estão ouvindo esse podcast, se você tem um vovô, uma vovó que faz um doce, alguma coisa que você gosta, aprendam a fazer essa receita, junta com ele, pede para ele ensinar, faça até você aprender a fazer, porque se tem uma coisa que você vai se arrepender um dia, é de não ter aprendido a cozinhar as coisas gostosas que sua avó faz para você. Esse é um arrependimento que você vai levar para a vida. Uma saudade que você nunca vai conseguir matar. Então, aprendam a cozinhar com seus avós. Hoje em dia tem... Seu celular tem câmera, amiguinho. Pega o seu celularzinho, filma sua vovó. Filma. E guarda. Às vezes você é pequeno, igual a Cassiana falou, para reproduzir, mexer com forno e tal. Mas você, hoje em dia tem tantas formas de guardar isso, né? Além do mais, mesmo que você vá reproduzir, você vai ter um vídeo sensacional do seu avô, sua avó, fazendo uma coisa com carinho pra você, que vai ser maravilhoso. Exatamente. Sabe o que a minha avó fazia, que era, tipo, delicioso da vida? Ela fazia um bolo que era um pandeló, assim, normal. Ela cortava no meio e ela fazia aquele creme de pavê, sabe? De baunilha. Pavê. E ela colocava, dependendo do que tinha em casa, ou era ameixa em calda, ou era pêssego em calda. Aí ela fazia uma camada desse creme de pavê, colocava o pêssego cortadinho, a outra camada de pandeló, e aí ela passava em volta do pandeló uma coisa que era escrota, mas era uma delícia. Que era chantibon. Vocês lembram disso? Não. Minha avó fazia uma variação dessa também, de pavê assim também, que é aquelas camadas. O pavê, aí alguma coisa com chocolate, um negócio que era uma massa, acho que era biscoito, e aí pavê, e aí botava os pêssegos também em cima. Nossa, pavê da avó era bom, viu? Que é chantibon? Chantibon é chantilly de gordura hidrogenada. É um negócio que você come e você pega diabetes tipo 2 na hora. Nossa. Já vem na embalagem, né? Ingrediente. É. Diabético 2. Diabéticos não consumiram. É do tipo, assim. Eu cheguei numa idade que eu cozinho pra minha avó, né? Ao invés do contrário. Só que eu não sou bom de doces. Gosto muito de doce. Dá uma vontade de comer um, eu como, mas é esporádico. Só que ela faz um bolo de cenoura. Não. Que é assim, eu posso ter acabado de chegar da churrascaria. Eu posso ter acabado de comer uma pizza inteira sozinho. Se tiver, eu como um pedaço daquele bolo. É assim, olha, batata. E é simples, é um bolo de cenoura simples. Ela me ensinou e tal, mas ela faz e, sei lá, parece que é um carinho por dentro, sabe? Mais um final de Mileniados. Eu estou aqui, @ a Mari Ribeiro, eu tô aqui com o Saudações Rumo a Diretor do Ismael. É Ismael ou Imael? Eu nunca lembro o nome desse cara, Marina. Mas enfim, dane-se. Quem tá aqui é o Vudu Reverso, hoje dublado. E a gente veio aqui no final de mais um Mileniados falar um pouquinho mais e receber algumas interferências no nosso canal, que é isso que a gente faz aqui no finalzinho, né? E aí, queria agradecer de novo a presença da Calista Jubilê e a da Thaís Bocchia, que vieram a brilhantar, embelezar o nosso podcast, né? E mandar um beijo pra Cassiana, que conseguiu editar 6 vozes, que foi a primeira vez que isso aconteceu na história desse Mileniados. Foi, não foi? Ou teve outro? Não, foi 6. Foi a primeira vez. 6 vozes. O máximo que eu cheguei foi a 5, e realmente é um desafio. Suado, hein? Suado. Foi suado. É, aproveitar pra gente pedir desculpas, porque o dia oficial do Mileniados é na quinta. A gente sabe que atrasou dessa vez, que veio pra sexta, mas é porque a gente gravou na segunda e 6 vozes. A gente imaginava que poderia dar algum problema, né? E aí é mais pesado pra nossa querida e amada editora editar sozinha, né? Apesar de eu e o do Vudu ajudar com as vírgulas e com as trilhas, né? Mas, mesmo assim, acabou dando uma atrasadinha. Mas bom que sai no podcast Friday, né? E a gente aproveita a onda e lança agora, né? Então, Mari, hoje, além do agradecimento aos ouvintes, né, e aos participantes do podcast, nós temos um agradecimento especial, porque as pessoas estão mandando nossas primeiras artes dos fãs. Sim! O nosso querido gracinha Felipe Xavier, ele é padrinho lá do RP Guaxa, ele é padrinho do Missangas também, e ele ouviu o Mileniados, ele pelo visto gosta muito do Mileniados, e começou a fazer artes dos fãs. Ele começou a fazer tanto artes dos fãs do Mileniados quanto do Marinadas, né? E é cada uma mais maravilhosa do que a outra. É sério, gente, adorei. Ô John, você que é da técnica, do TI, do site, a gente poderia fazer um espaço só para divulgar essas... Bem lembrado, vou fazer sim. Vou colocar no site uma área depois, só para as artes dos fãs. Deixando claro para os nossos fãs que todo o material exibido... Não vai ter royalty não, viu? Eu não pago ninguém. Viu? Eu não tenho mais nem pra vender, então não vem me cobrar, não. E assim, eu vou tentar colocar nesse post desse Mileniados os últimos, né, com as identificações, pra quem não viu ver. Tem muito easter egg também, que aí às vezes você vai ver a fotinha, vai dar vontade de ouvir o podcast, a história por trás da arte, não é mesmo? Uhum. Agora a gente vai pra nossa primeira interferência. Eu acho que é a única interferência, John, do Mileniados número 18. Você pode falar pra gente quem está interferindo aqui nesse sinal? Sim, quem está mandando essa interferência aqui é o nosso amigo Leandro Gomes, nosso padrinho querido. Leandro, beijão, meu querido. E ele está dizendo o seguinte: Marco, ei, o que está acontecendo aqui? É golpe, devolvam Mileniados. A vinheta do Vudu estava perfeita para ilustrar o estranhamento com essa invasão. Mas o Kaique e a Liv Cat mandaram bem. Lembrar de coisas dos tempos de criança é muito bom, receita de sucesso. Saudades do Pink Cérebro, é um dos meus desenhos favoritos. E ainda uso o bordão do cérebro quando minha filha pergunta o que vamos fazer no fim de semana. Ela nunca me deixa tentar dominar o mundo. Uma pena. E punk, meu Deus, vou assistir muito isso. Só não compartilho da nostalgia pelo Castelo Rá-Tim-Bum, eu nunca gostei. Agora eu vou lá ver o que o Vudu e a Siena aprontaram nos podcasts alheios. Pô, Leandro, a gente passou por umas experiências muito legais. Cada qual no podcast. Foi uma experiência bacana, mas eu tenho que admitir que eu já sinto saudade de casa. É bom ir visitar a casa dos outros, mas eu gosto da minha casa. Nem digo isso, Vudu. É bom visitar a casa dos outros e não comandar a casa dos outros. É. Você ainda comandou a casa dos outros. Então, não é? Ou melhor, comandou, mas foi esquisito, foi estranho. Eu achei esquisito, mas tudo bem. Então, a gente... É estranho a gente ficar responsável pelo podcast dos outros. Aqui a gente tá em casa, a gente sabe o que, que a gente faz, né? E no podcast dos outros a gente fica assim, nossa, será que eu posso? Será que eu não posso, né? E aqui eu faço o que eu quiser, rapaz. É, aqui a gente faz o que quer, a bagunça que a gente quiser. Não, a gente faz a bagunça que a gente quiser. Desde que a gente decida entre a gente, é óbvio, né? É, sim, verdade. E aí a gente conta a edição, pra quem não tá sabendo. Muitas coisas na edição, essa gravação que você tá ouvindo hoje, né, esse podcast número 19 de doces, o total da gravação deu 2 horas e acabou caindo muita coisa legal na hora da edição. E o que a gente anda fazendo é reunir todas essas coisas legais, né, esses extras, e lançar para os nossos padrinhos, né, os pessoal que anda apoiando o Mileniados. E aí, se você quiser apoiar o Mileniados, João, o que, que a pessoa tem que fazer para apoiar o Mileniados, se ela quiser? Olha, para apoiar o Mileniados, ela vai no nosso padrim e assina o nosso padrim. Vai lá e se torna nosso patrono, nosso mecenas. Imagine você apoiando o novo Leonardo da Vinci, o novo Michelangelo. É isso que você faz quando você se torna mecenas de alguém, quando você se torna padrinho de alguém, você apoia esse projeto. Então você vai lá no padrinho.com.br/mileniados, é isso mesmo, Alina? É isso mesmo. E você vai no PicPay, @mileniados no PicPay, e pode também adotar a gente lá no PicPay. Para algumas pessoas é mais fácil, outras pessoas é no padrinho. Então você escolhe onde você quer nos apoiar, certo? E apoiando o padrinho, você pode fazer parte dos nossos grupos. Nosso grupo no WhatsApp, que é o grupo principal, e nossos grupos de jogatina, por exemplo, no Discord e outras redes. Isso mesmo, vira e mexe a gente tá chamando a galerinha que tá mais próxima pra gente, né, que é os padrinhos, pra tá jogando um Don't Starve to Death, os meninos estavam jogando Destiny esses dias, Destiny 2. Jogando Destiny 2, Monster Hunter 2, até mesmo Minecraft, pra quem quiser. Diablo, muito Diablo. Diablo 3, várias coisas. Até rola um Hearthstone de vez em quando, pra quem quiser, e alguma coisa nesse sentido. Então, se você tiver interesse, entre nesses lugares ou acessa nosso site www.mileniados.com.br e vê lá, que vai estar tudo linkadinho no post, todos os links pra ir apadrinhar, caso você queira, né? Eu quero dizer que eu selecionei a dedo, esses extras desse episódio e tá muito interessante. Eu recomendo você que deve ouvir, né? Se você gostou do podcast inteiro, você vai gostar sim do extra, não é isso? Ah, com certeza vai, Marina. Mas, Mari, além do Mileniados, do episódio, nosso episódio 18 e 19, nós também temos o Marinadas. Temos. Vamos começar aqui, você lê qual é o nosso primeiro, nossa primeira interferência no Marinadas. Tá, eu vou pegar a interferência do Marinadas número 06, que é o Marinadas com esse ser que conversa comigo agora, mudou o reverso. Oi. E aí eu vou ler aqui, foi a do Leandro também, gracinho Leandro, ele colocou assim, muito boas as histórias do Vudu, vulgo Josenal. Minha irmã também tem carteirinha VIP de hospital há anos. Ela faz hemodiálise 6 vezes por semana, mas perde pro vudu no quesito rins não funcionais. Ela só tem 2. A fila do transplante está caminhando. E não tenho vasta experiência em hospitais, mas uma única operação no joelho já foi suficiente para descobrir que o conceito de dignidade meio que desaparece no centro cirúrgico. Eu estava com a camisola do hospital e sem nada por baixo. Quando deitei na mesa, me ajeitei para cobrir as coisas e pensei que daria para fazer o procedimento sem expor mais do que estava ali. Acordei no final com a camisola no peito e o Júnior todo animado olhando para fora e cumprimentando as pessoas. O ar-condicionado nem para me ajudar numa hora dessas. O frio maldito. Na sala de recuperação, enquanto aguardava um tempo antes de subir para o quarto, percebi que estava fazendo xixi e não tinha percebido, tinha molhado tudo. Fiquei calado, já bastava ficar nu na frente de todo mundo e saber que tinha molhado a cama depois de velho. Não ia espalhar isso para todo mundo saber. O pior mesmo foi no quarto, avisei que estava molhado e trouxeram roupas de cama e uma camisola limpa. A moça trocou os lençóis comigo deitado e se movimentava constrangedoramente próxima a um homem sem cuecas. Fui obrigada a pensar na Dona Neves do Chaves, na sensação de bater o dedinho na quina e na fome que estava sentindo. Nunca senti tanta vergonha num dia só, mas deu tudo certo no final. Vi a reportagem sobre o transplante do Vudu. Muito gente boa, sua ex-sogra. Aliás, parece que não existe isso de ex-sogra. É sogra pra sempre. Precisar de mais um rim, já sabe onde procurar. E se descobrir em qual distribuidor estão vendendo aquele engradado, avise. Pois é, Mar. Assim, realmente a Dona Elma, que me doou o rim, minha ex-sogra, minha mãe, é uma pessoa que é um anjo na minha vida. E tia Elma, beijão pra senhora, sabe que eu te amo, né? Gracinha. Pois é, hoje eu tô naquela, né? Não tô ainda na fila para transplante, certo? Eu estou analisando propostas de namoro. Quando eu achar alguma sogra que vale a pena, a gente fala sobre casamento, né? Até lá eu vou pesquisando rim artificial mesmo, entendeu? E o Leandro aí, cara, complicado realmente essa vida de hospital. Quem quiser entender aí o que aconteceu comigo, escuta o episódio, né, para entender algumas histórias que a gente conta. E eu digo que, assim, ainda tem muito mais coisa para contar, mas deixa para outros episódios. É, vai ter um, dois, um, três, quem sabe. Outra interferência que a gente tem aqui, John, você pode falar pra gente, por favor? Olha, tem duas aqui do Felipe. A primeira é uma arte dos fãs que ele postou. Eu acho que vocês devem ir lá, devem ouvir o episódio antes de ver essa arte, senão vocês não vão entender, certo? E a segunda aqui é o comentário dele. Pensei, será que faço a arte dos fãs? Não, melhor não. Você é um guerreiro. Não bastasse a dura rotina de hemodiálise e você teve autocontrole memorável. Parabéns pelo cast e, por favor, façam outros com mais histórias dessas. É, sim, a gente vai fazer. Mas deixa um pouco mais pra frente, deixa juntar mais história, né? Deixa passar um pouco do tempo, né? É. E valeu pela arte. Muito obrigado pelas artes dos fãs. E Mari. É, ficou sensacional. No episódio 7, aqui, no Marinada 7, ele deixou outra arte e outro comentário. Manda bala aí. Então, a Marinada 7 é com o Marcelo Guaxinim, ele falando um pouco das suas realidades paralelas. E aí ele coloca aqui: não sou adepto da violência, quero deixar claro que sou uma pessoa do diálogo, portanto deixo aqui em sinal de paz uma marinada segundo o Guaxa. Pra quem não entendeu essa ideia do diálogo, eu recomendo para que vocês vão ouvir o primeiro RP Guaxa, onde eu estou lá participando e eu apresento o diálogo para as pessoas. Um diálogo muito interessante. E galera, assim, ouça todos os RP Guaxas, eles são muito bons. É um projeto fantástico do Marcelo Guaxinim, nosso Dindo. E eu quero dizer que, assim, escutem mesmo, porque é muito bom. Eu não quero dar spoiler pra vocês, eu não quero falar mais, mas, cara, se eu pudesse dizer que tem um podcast obrigatório no Brasil, é o RP Guaxa. Ah, ó, que graça. E aí, a segunda interferência do Felipe Xavier, você pode ler pra gente? Sim, gente. Quanta fofura essas duas pessoinhas. Legal saber dos bastidores de planejamento do Guaxa e como tudo muda. Parabéns pela dica de ouro da Mari. Vou mestrar para as pessoas desconhecidas e tenho medo de aventura ser chata ou acabar menosprezando os jogadores. Aliás, perdão pela piada. Este cast vai ajudar muito, muito mesmo. Parabéns pelo trabalho. Ué, Mari, vai, manda bala aí. Não, é porque o Felipe, ele é padrinho do RP Guaxa, né? E ele tá aprendendo a mestrar. E aí ele pegou algumas dicas no Marinadas que eu falei. Que bom que, né, que serviu de dicas, né? Não sei qual, exatamente o que, né? Mas que bom que ajudou. É bom mesmo, Felipe. O que eu posso dizer é o seguinte, Felipe, é o seguinte. Eu vou lhe dar aqui uma outra dica, certo? Atormente seus jogadores. É só isso que eu posso lhe dizer. Eu tenho muita experiência como mestre, no caso, experiência de 0 horas. Então eu tenho certeza que isso vai dar certo. Vai por mim. Tipo isso mesmo. Bom, acho que a gente fica por aqui, né? Então, um beijo especial pra Ciana. Não tava aqui hoje porque ela tá editando ainda, né? Pra poder lançar ainda na sexta-feira. Segue a gente nas redes sociais, é @mileniados. Deixa seu comentáriozinho, abraço ou qualquer outra coisa, tanto nas redes sociais quanto no nosso site, www.mileniados.com.br. Segue individualmente a gente nas redes sociais, que é @euamariribeiro. tanto no Instagram quanto no Twitter, que são as redes sociais que importam, qualquer uma das duas, o resto tudo não importa. E você, John, qual que é a sua arroba? Vocês podem me seguir no Twitter, no arroba Voodoo Reverso. É lá que vocês me encontram, é lá que eu chamo a galera pra jogar tina e é lá que eu converso com o povo. Agora que passou a fase da política, eu tô paz e amor, né? Tô de boa com todo mundo, só quero falar de videogame. Então, chega aí. É isso aí. Então, um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau. Tchau. We'll be right back.